aqui a parada, hein, velho? Porque é Regina Mendonça. O time, mano. Nada, mano. Os caras estão. Daqui a pouco a galera tá colando na grade aí, mano. Tá todo mundo saboreando. O Sombra aí tá em reunião. É. Um tá em reunião, o outro tá reunido. Fazer tosse higiênica. Hein? Um tá em reunião, outro tá reunido. É. Olha. É normal. Boa tarde, RG. Boa tarde, Bento. Opa. E aí, Manovski? Tudo bem? Beleza. Nosso produtor aqui, o Bá também. O nós. Vá na produção. Área, né? Colando na grade aqui com mais um Estádio 97, mano. E o Mota também, RG. Atenção, ouvintes. Cadê o Mota, velho? O Mota está nas ruas, porque daqui a pouco vai rolar o pedágio sem parar, tá certo? E o Mota daqui a pouco estará no lugar que eu vou falar. Mas por enquanto, vou manter o suspense. Dá só o bairro. São Bernardo do Campo. O Mota tá em São Bernardo. Tá então, chovendo lá? Atenção você do ABC. Seu Bento, tá chovendo lá? Se você quiser participar aí do pedágio sem parar aqui com o Estádio 97, comece a ir na direção de São Bernardo do Campo. Daqui a pouco eu vou passar o endereço. Boa. Mas você de São Bernardo e região aí do ABC, prepare-se que o Mota tá colando aí, tá bom? É, mas o pedágio legal pro Mota é com chuva, né, velho? Pô. É isso aí. RG, tudo bem, Bento? Beleza. Chega lá, seu Bento. Chats aí. Vamos aí, antes eu queria... Quer falar de quem, Bento? É, antes que ele perguntar para o RG, sexta-feira, parece que... Mormaço, né, senhor? Mormaço, qual a recomendação? Férias chegando, né, senhor? 2017 se aproxima. Seu Bento, vamos falar a verdade para você. Hoje é dia, sabe do quê? Do quê? Hoje é dia de botar o badalo na boca do sino, seu Bento. Entendeu? Ah, entendi. Entendi. Entendeu, seu Bento? Entendi. Isso é bom, hein, gente? Boa. Isso é bom, hein? Isso é bom pra caramba, velho. Beleza. Vamos começar então, Corinthians, já seu time que tá aí. Opa! Coringão, mano. Vamos aí, Bento. Abemos técnica? Então, hoje uma entrevista do Flávio Adalto aí. Flávio Adalto. E alguma. Ele deu várias dicas. Pô, mas o Flávio Adalto, velho, ele pra dar bom dia, mano. É. RG. Tá de brincadeira, velho. Ele vai terminar o bom dia dele no boa noite, mano. Mas é verdade. Fala mais que o homem da cobra também. Ô, mano. Então a gente analisando... não temos o nome. Mas, por exemplo, o Guto Ferreira e o Lucha estão descartados. Você tem aí... Como assim? Não, descartados. É mesmo? Descartados, Guto Ferreira e Luxemburgo. E... Sei lá, pelo que o Flávio Adalto falou, até teve uma matéria aqui no site do Globo Esporte. Cara, sobrou para dois caras a bola. Jorginho ou Marcelo Oliveira? Não, você acha? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nossa, mano, o que aconteceu, velho? O técnico cobiçado pela diretoria do Corinthians nesse atual momento, vamos colocar aqui 80 a 20, tá certo? E existem dois nomes aí que estão em pauta. O primeiro... Apesar de eu entender e o Roberto já ter me dito que não era muito a favor da vinda de um técnico estrangeiro, mas ele pode ter mudado de ideia com o passar do tempo, seria o do Rueda, o Reinaldo Rueda, aí o técnico do Atlético Nacional. Esse é o principal técnico que a diretoria do Corinthians aí tem em vista hoje, agora, nesse momento. Esse é o principal treinador, inclusive o Ben já trouxe a informação hoje a respeito dessa possibilidade, que hoje... É o técnico que encabeça a lista de possível contratação pro cargo aí, o próximo técnico do Corinthians. Seria aí o Reinaldo Rueda, que é o técnico do Atlético Nacional. E o a segunda possibilidade, RG, depois aí de terem ventilado aí Jair Ventura, depois de terem falado aí do Gordiola também, né, o nosso... Guto. O nosso querido Guto Ferreira, que tá lá também. Pensei que o cara já tava chegando, velho. Não, não tá, RG. Falar do Vanderlei Luxemburgo também. O Vanderlei é aquele negócio. A torcida, você não consegue ser indiferente, né? Ou o cara ama ou o cara odeia. O Luxemburgo, ele tem uma aceitação por parte da torcida do Corinthians, mas tem muita gente que também é contrário à vinda do Luxemburgo por entender que ele não vive um bom momento e que é um técnico ultrapassado e que hoje talvez aí não daria certo, enfim. Mas as duas possibilidades aí para que o Corinthians possa buscar hoje no mercado, pelo menos até que se mude de ideia novamente, o primeiro nome é o do Rueda, o Reinaldo Rueda, o técnico do Atlético Nacional. E a segunda possibilidade, RG, seria do Paulo Autuori. Seria do Paulo Autuori. Paulo Autuori. Com relação a esses dois nomes, eu vou começar pelo Paulo Autuori. Não me agrada. Não me agrada. É um técnico que hoje, se viesse para o Corinthians, com todo respeito ao trabalho que ele vem fazendo aí, mas na boa... Hoje o Paulo Autuori no Corinthians, RG, não daria certo. O Paulo Autuori, ele tem até um jeito calmo de ser, aquele jeitão assim meio... precisamos ter calma. Low profile. O time do Corinthians tem uma limitação que ainda não conseguimos detectar. Então, velho, não é isso. O Corinthians precisa daquele cara que bata o pau na mesa. É a linha do Oswaldinho, né, cara? Então, e não dá, RG. Eu acho que o time do Corinthians hoje, principalmente a diretoria, precisa ter um foco, mas um foco que chacoalhe. Eu defendi sim a ideia do Vanderlei ontem aqui no programa, porque eu acho que o Luxemburgo é aquele cara que, tudo bem, ele não vive um bom momento, eu não tô me baseando no presente do Luxemburgo. Eu tô me atendo e buscando forças no passado, para acreditar que o Luxemburgo possa voltar a ser aquele técnico que todo mundo sabe que ele pode ser. Só que, de fato, o Luxemburgo hoje não vive um bom momento, cara. Mas por ser um cara que tem lastro, por ser um cara que tem experiência, é um cara que puxaria talvez uma certa responsabilidade com qualquer outro treinador que viesse hoje. Guto Ferreira, Oswaldo Oliveira, Cristóvão, esses aí que passaram, aí Paulo Tuori, o Roger que assinou lá também com o Atlético Mineiro, ou então até mesmo aí cogitaram a possibilidade do Corinthians trazer o Fernando Diniz. Pasmem, gente, não dá. Esses técnicos, se vierem hoje, eles não vão segurar o Rojão, mas os caras não têm bagagem pra segurar esse BO. O Luxemburgo eu entendia que tinha. E o Rueda, né? Comparado com o Rueda, RG, é aquilo lá também. Não é que o Rueda vai chegar dando certo ontem já. É aquele cara que, como qualquer outro tipo de profissional que venha de um outro país, ele precisa de um tempo de adaptação, ele precisa conhecer o futebol brasileiro, ele precisa conhecer as artimanhas dos jogadores brasileiros, e tudo isso demanda um certo tempo. Você vê o Osório, quando o Osório fechou com o São Paulo, foi a mesma coisa. O Osório não chegou dando certo no primeiro dia, mas a diretoria do São Paulo bancou. Será que a diretoria do Corinthians bancaria o trabalho do Rueda, mesmo que o Corinthians tivesse um fiasco no Campeonato Paulista? Será que a diretoria do Corinthians ia bater o pé e falar: eu não quero saber o que os conselheiros estão pensando, o que os torcedores estão pensando, o nosso foco é esse e vamos manter o cara independentemente do que aconteça? Sei não, hein? Será que a diretoria do Corinthians está apta a esse tipo de situação? Ou a diretoria do Corinthians vai novamente aí balançar com as críticas e trocar o comando do Corinthians? Porque o Rueda é um nome que me agrada. É um nome que me agrada. Mas aí que tá, RG. Se pinta lá, por exemplo, um cara desse, que no começo apresente maus resultados, que não monte o melhor time possível, ou que a princípio não convença, a diretoria do Corinthians precisa acreditar no trabalho. Foi o que o Andrés fez aí com o Tite naquela época. Tá certo? Quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima lá em 2011, e o Andrés chegou chutando a porta do vestiário lá e mandando um monte de jogador cobrão que tinha no elenco do Corinthians, falando: bacana, o negócio é o seguinte, quer jogar? Tá presente aqui. Tem que fechar com o treinador. Agora, se não quiser jogar, pega tuas trouxas aí e pica a mula. Bateu isso daí no peito do Ronaldo. O Roberto Carlos, se eu não me engano, tava naquela época também. Entendeu? O André chegou chutando o balde lá e foi macho, velho. Foi macho. Peitou todo mundo e falou: o técnico é o Tite. Falou: é mais fácil vocês saírem do que o cara. Roberto Carlos foi embora. Entendeu? Bancou o cara naquele momento, RG, e falou: é isso. Meu técnico é ele. Eu tô fechado com ele. Se ninguém tá satisfeito com ele, vocês que vão embora. O cara permanece. A diretoria do Corinthians, se mantiver uma conduta parecida com relação ao trabalho do Rueda, eu acho que daria certo. Porque é um técnico, RG, por mais que ele tenha... ele pegou, de fato, um trabalho já montado pelo Osório, quando o Osório pegou o Atlético Nacional e colocou o time nos trilhos ali, montou o time direitinho. Mas o Rueda manteve, ele teve esse mérito também. Porque para você manter um trabalho que deu certo, você também tem mérito. Tem muito cara que pega um trabalho que deu certo, tá certo? Ou tá dando certo, ele põe o dedo dele e estraga tudo. Estraga tudo. Não é o caso do Rueda, porque o Rueda pegou um trabalho que já estava montado, mas ele teve a competência de manter o time jogando bem. Ele teve a competência de dar prosseguimento no trabalho. Tem um monte de cara que não tem essa competência. Tem um monte de cara que é burro. Não é o caso do Rueda. Então, a diretoria do Corinthians, se ela optar por esse nome, é um nome que me agrada. O Paulo Autuori, não. O Paulo Autuori, não. Não vejo hoje no Paulo Autuori o perfil para dirigir o Corinthians. Tá longe de ter. Diga. Tá fechado, Bento. Oba, abre ali. E aqueles dois que comentei no começo, você não vê chance? Quem? O Jorginho e Marcelo Oliveira. Não, eu tô fora. O Marcelo Oliveira seria um erro muito maior do que a contratação de Cristóvão e Oswaldo Oliveira. O Marcelo Oliveira, gente, ele dirigindo o Palmeiras ano passado, ele foi campeão da Copa do Brasil, Deus lá sabe como. Tá verdade. Certo? Foi a trancos e barrancos. A torcida do Palmeiras não gostava do Marcelo Oliveira. E o Palmeiras só ganhou aquela Copa do Brasil, não foi por causa do treinador. O Palmeiras só ganhou aquela Copa do Brasil porque houve um pacto entre os jogadores e os jogadores falaram: precisamos dar um algo a mais aqui, tá certo? Não é pelo técnico, não, é por nós mesmos, tá certo? Porque o Palmeiras investiu pesado e se a gente tomar uma quicada do Santos aqui na final, a gente tá lascado porque todo mundo vai rodar aqui. Então os jogadores ali se blindaram, teve um bicho gordo também pra vencer o Santos, mas foi pelo pacto dos jogadores, não foi por mérito do Marcelo Oliveira. Vide, que no começo do ano ele foi mandado embora do Palmeiras, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil. Ele pegou o Atlético Mineiro, que na minha opinião tinha o elenco mais forte do Brasil, e que ele conseguiu fazer com o Atlético Mineiro? Quarto. Não, tomou ferro no brasileiro, tomou ferro no... Pô, os caras não ganharam na nada. Na Copa do Brasil, tomou ferro no, no, na Libertadores. Enfim. Os caras não ganharam nada, velho. Pois é, pois é. É um trabalho que deixou muito a desejar. Então você contratar o João Marcelo Oliveira é premiar o cara por um fracasso. Na boa, com todo o respeito a ele também. É, agora o outro treinador que você citou, quem foi? Jorginho. Jorginho? Não dá também, Bento, não dá também. O Jorginho começou muito bem no Vasco, inclusive já o ano passado. Que música é essa? Não, põe o hino aí, pô. Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. Irei de manhã à piscina pescar moreninha. Não, mas só conhece a música do Mazzaropi, mano. Depois de amanhã é domingo, tomara que seja. Enfim, Bento, mas com relação ao Jorginho, o Jorginho ano passado no Corinthians, no Corinthians não, ano passado lá no Campeonato Brasileiro, o Jorginho ele começou com uma boa campanha lá, quando ele pegou o Vasco. O Vasco tava capenga. O Vasco tava mal aí no campeonato. O Jorginho deu uma guinada. Caiu, verdade. Mas o Vasco, ele quase escapa, cara. O Vasco quase escapa e o Jorginho teve mérito ali. Então, Quando o Jorginho pegou o Vasco, cara, na boa, passou uma impressão de que ele poderia fazer um bom trabalho. Aí veio o Campeonato Carioca também, tava legal. O Campeonato Brasileiro no primeiro turno aí na Série B, o Vasco também tava bacana. Porém, Bento, porém... O Jorginho, depois ele começou a bater de frente com algumas estrelas do elenco e ele perdeu o grupo. Ele quase não sobe com o Vasco aí pra Série A do Campeonato Brasileiro por causa de vaidade e por causa de egos ali dentro, vamos colocar assim. Porque o Rodrigo já não podia mais ver o Jorginho não podia ver o Rodrigo. Diziam que o Nenê também não tava tão bem assim, não tava tão afinado com o Jorginho. Então quando você perde o teu elenco, você corre um sério risco. Não basta o treinador hoje, Bento, ser aquele cara aí que conduz o time bem ali taticamente, tecnicamente. Ele precisa gerir elenco, cara. Ele precisa dosar ego. Ele precisa conduzir uma situação em que você tem inúmeros jogadores, 30, 40 jogadores, que um ganha mais que o outro e que um tem um ego maior que o outro. Não adianta o treinador chegar ali achando que ele vai bater de frente com os caras ali e que ele vai se dar bem. Já foi esse tempo que o jogador tinha medo de treinador. Hoje em dia o cara peita, mano. Hoje em dia, eu comparo o jogador como se fosse um presidiário encarando o carcereiro. Antigamente ele tinha medo, hoje em dia não tem. O cara vai lá, bate de frente com o cara, dá umas pancadas se precisar. O jogador não tá nem aí, o jogador não respeita mais o treinador não, cara. Se o treinador não correr junto com os caras derrubam o cara, mas na cara larga. Na cara larga, os caras fritam mesmo. Então o Jorginho perdeu o grupo ali do Vasco e quase não sobe. Então a última impressão que eu tive do Jorginho foi essa. Eu não traria um cara desse pra dirigir o Corinthians. Não traria. Principalmente pelo fato de eu também entender que não tem lastro. Não tem lastro. Se passar por maus bocados ali, a torcida começa a meter o pau no cara. Vamos ver, até segunda-feira deve aparecer o nome mesmo que o Corinthians está atrás. Então vamos ao Santos agora. É isso aí, seu Ben. Let's go. Isso aí, não adianta, né? Todo final de ano, show do Roberto Carlos, lá, e o Robinho no Santos. Não muda, adianta. Não muda nada, né, cara? Agora nada. O Santos parece que fez um acordo com o Robinho, vai pagar a dívida e vai tentar trazer ele ano que vem. Né? Olha, ele ficou puto, viu? Ele falou que isso é mentira. Mas ele deu declarações aí nas redes sociais. E quanto é a bucha? De quem? Do que deve. Hoje já não sei. Me parece. A dívida do Santos com o Robinho parece é de 3 milhões época, de reais. Então, me parece que na época, seu Bento, ele saiu com um cartãozinho para voltar e receber 3 milhas. Agora não sei como é que se continua essas 3 milhas ou se aumentou. O Robinho também tá chorando para isso, mas, velho. Mais um pouquinho. Tudo bem, 3 né? milhas, mano. É um apartamento com carro na garagem, mas na boa. O Robinho tem dinheiro, RG. O Robinho tem dinheiro, mano. E é isso, né, seu Bento? Quer dizer, notícia é essa do Robinho, que eu acredito que não vai voltar, porque já começa a dividir gosto de torcida, e aí a coisa fica complicada, né, cara? Aí já começa a perder um pouco o sentido, né? Então, mas na base do boato, né, que nem, por exemplo, tem do Palmeiras, tirando o Kleber, que já veio... Tem alguém, RG, que de peso que o Peixe está investindo e a gente não sabe, ou que você sabe? Ah, o mais famosão aí é esse do Atlético Mineiro aí, né? O Cazares, que seria realmente, eu entendo, uma boa contratação. Muito boa. Né? Uma contratação legal se realmente se concretizasse. Reforçaria muito bem o time para Libertadores. Uma outra situação é que hoje o Modesto Roma eu estava ouvindo o rádio e ele num programa esportivo, ele disse que ele está tratando com o empresário do Lucas Lima a renovação, não a saída do Lucas Lima. Então, é a palavra do presidente. Será que ele vai deixar passar esse bonde de novo? Não, ele disse que ele quer disputar a Libertadores. Eu acho que a praia dele não é a China, cara, apesar de ser um absurdo, né? Mas a praia dele deve ser o canal, é o Santos mesmo. E ele deve estar nessa expectativa aí também, de repente, de um Neymar da vida aí, falar, ó, vem pra cá, ou descolar uma boquinha pra Espanha, ou pra qualquer um outro lugar. Na China, me parece que o cara não quer ir mesmo, entendeu? Parece que na China não é a praia do cara, não. E segundo o Modesto Roma, tá aí renovando com ele. Então, vamos acreditar na palavra do presidente, boa, né, velho? Certo. É isso aí, é o que tem. Vamos mudar de time agora, vai ter o break, a produção. Ei, vamos, mano, lá, Bento, quer falar de quem, mano? Vamos falar do São Paulo, então. Fala do São Paulo? Vambora. São Paulo aí que sonhou com o Felipe Melo, né, conversou com o Sandro, pensou no Jusilei, e agora vê o Júnior Urso, também do Galo, como uma possível negociação. O Júnior Urso que saiu do Atlético, ele retornaria para a China lá, mas sim, o clube chinês lá já tem o número de estrangeiros aí que a legislação permite ali, né? E eles não querem contar com o Júnior Urso. Exatamente. Então, São Paulo tem interesse, então. São Paulo tem interesse porque está na caça aí, já com o trabalho do Rogério Ceni, está atrás de volantes, né, que é uma principal carência do time, principalmente do meio para frente. Então, a opção... essa daí, o Júnior Urso é um nome que agrada ao Rogério Ceni. Então, ontem o Sombra cogitava a possibilidade do Jusilei também. Eu acho que não viriam os dois, não. Numa hipótese aí do São Paulo contratar alguém para essa posição, eu acho que contrataria um só. Eu acho que o São Paulo não investiria aí, talvez um montante que teria disposição aí para investir o ano que vem, em dois jogadores que atuam praticamente no mesmo setor. Eu acho que o São Paulo vai optar por um dos dois. Hoje, sinceramente... eu não sei como é que tá jogando o Jusilei. O Jusilei faz tempo que eu não o vejo jogar. O Júnior Urso a gente pôde acompanhar aí no Campeonato Brasileiro, nas partidas que fez ele fez aí com a camisa do Atlético. Né? Eu acho ele bom jogador, cara. É bom. Eu acho o Júnior Urso bom jogador. Aquele cara... foi bem, né? Ele tem técnica, ele sabe sair jogando também, não é aquele volante brucutu, assim como o Jusilei também não é. Eu acho que os dois jogadores ali me agradam, cara. Se o Corinthians tivesse interessado em um dos dois, eu acho que seria bacana sim. E agora existe também aí o impasse, ô Bento, com relação ao Coman, né? Que é o atacante paraguaio que o São Paulo quer. Tem mais times aí europeus aí envolvidos aí nessa transação. E inclusive estão fazendo ofertas melhores que a do São Paulo. Só que o jogador está propenso a aceitar a proposta do São Paulo por entender que o São Paulo daria uma visibilidade melhor para ele. Mas tem times italianos aí do segundo escalão que estão interessados aí também na possibilidade da compra do jogador. E veremos o que pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, RG. E São Paulo com a bucha danada, hein, mano? Tá. Você viu essa do Centurion aí? A dívida já tá em 20 milhas, velho. Devendo pro carinha lá, pro empresário lá. Só não pagar, mano. Que bancou, hein? Só não pagar, faltou 100, mano. Você vê como é que vai crescer? Vai virando uma bolinha de neve? Não é fácil, não. RG, mas é nisso que eu me prendo também, cara. Você pega ali dirigentes aí que antigamente vinham, batiam no peito, faziam a porra toda lá e todo mundo... pô, futebol, ninguém dá origem em dinheiro, todo mundo faz o que bem entende porque ninguém é dono do dinheiro. Só que aí começaram a mudar as coisas, RG. E aí começaram a colocar leis, começaram a fiscalizar, começaram a, teoricamente, encarar o futebol de uma maneira mais séria. Mas mesmo assim, RG, os presidentes aí, eles fazem esses absurdos. É que ainda não responde, né? Mas é que tá, RG. É? Não responde. O que falta pra começar a moralizar o futebol? Primeiro passo: fazer com que os caras respondam mesmo, velho. Tem que ter a responsabilidade fiscal. Porque com a empresa dele, o cara não faz esse tipo de coisa. O clube ele faz. E muitas vezes o cara fala: gosto mais do clube do que da minha família. Mas na prática não mostra isso. Porque ele faz um monte de sandices por aí, RG, contratando jogadores extremamente caros e que não valem aquilo. E depois ele sai e deixa a pemba pro outro pagar, então, e se virar. O outro também faz uma situação parecida, deixando pro próximo, entendeu? Então é ridículo. É que se você pegar, mano, se você fizer projetar um desenho de pirâmide, você tem o clube como base, você tem as federações e sindicatos ali no meio da pirâmide, e você tem lá no topo a entidade maior, que seria a CBF. Aí como é que você vai, como é que a gente vai exigir moral, como é que a gente vai exigir credibilidade se a porra lá em cima, velho, já não tem, entendeu? Já, lá em cima já tem o problema. Lá em cima você tem um cara, um presidente, o chefe mó, que pô, não pode sair para lugar nenhum, não pode abrir a janela, não pode abrir a porta, não pode, porra. Então, é difícil, cara. É por isso que vira essa puta zona, essa puta gandaia. Porque quem é que vai botar moral em cima de quem? Não tem. Não adianta. Pois é, né? Mas vamos dar continuidade aqui, Bento? Vamos, Parmeira agora. Vamos lá falar do porco, mano? Vocês aí, ó. É eu, né? É. No caso, sobrou, tá, né? É, sobrou, tô sozinho, né, aqui. Mas vamos lá, o Parmeira hoje confirmou Eduardo Batista como técnico. Ah, e o... bateu o martelo, bateu, né? Bateu, mas o que chamou atenção, RG, que na primeira conversa o contrato seria de 2 anos e sim, agora fechou passou por pra um, né? Então, é, talvez aquela história de que, né, que muitos torcedores comentaram, até várias pessoas, talvez o Cuca poderia voltar numa nova oportunidade depois que der essa parada. Então, apenas 1 ano, Eduardo Batista confirmado, começa os trabalhos aí no começo de janeiro. Estão na expectativa de quem será esse jogador aí que a patrocinadora pode trazer para o Parmeira. O presentão? É. A cereja do bolo? É, os nomes que mais apareceram. É o Prato, é o Scarpa e o Borja. Você apostaria em quem, seu bem? Desses três? É. Eu acho que apostaria no Prato. E é o que você e a torcida do Palmeiras gostaria? Mas acho que pro time seria melhor o Scarpa. Ô Bento, tem duas situações aí. Entendeu? A primeira, entendi, com relação aí ao Guerra, cara. O Guerra é um jogador aí que antes mesmo da ida pro Mundial lá, no término da Libertadores e tudo mais, já existia um pré-acordo com o Palmeiras. Ele tava bem adiantado aí com relação aí a um contrato com o Palmeiras. Vamos ver se nada, porque... Virou leilão, mano? Não, é complicado. O jogador, até que o cara vista a camisa e entre em campo pra jogar, porque não basta vestir a camisa. Muitas vezes o cara veste a camisa e vai embora também. Vídeo Renato Gaúcho. O cara vai ter que jogar muito, hein, velho? Olha... Mas o Guerra, ele já tava aí com um acordo adiantado aí, com um pré-acordo aí com o Palmeiras. E se nada mudou de lá pra cá, ele deve ser um dos jogadores do Atlético Nacional que já venha jogar no Palmeiras. Existe a expectativa do Borja também. Só que eu não sei até que ponto isso daí vai ser tão fácil não, viu, Bento? Porque o Borja é um jogador aí que despertou interesse de alguns clubes aí, inclusive europeus. E quando entra a Europa na jogada, eles, por mais que o Palmeiras hoje possa bater de frente, aí tem dinheiro, mas não dá pra comparar a nossa economia com a economia dos caras, entendeu? Então a moeda dos caras lá vale mais, 3 vezes a nossa, até mais. O dólar já tá 3,30, o euro tá um pouco mais caro, entendeu? Então é uma situação complicada. Mas se o Palmeiras trouxer o Guerra, e eu recebi também aí uma informação de que o Palmeiras estaria, não é indo atrás, mas foi oferecido. É um jogador que inclusive se destacou ontem marcando 3 gols, cara. O Alário do River Plate. O Alário é um jogador mais jovem, sim, do que o Lucas Prato. Falar nesse Alário aí, né? É um jogador mais jovem que o Lucas Prato e é mais barato. Se eu não me engano, acho que a multa rescisória dele lá no River, lá, por 7 contos você tira de lá. 7 milhões de euros. É. Comparado com a multa que falam do Lucas Prato aí, que gira em torno, já ouvi de tudo a questão do Lucas Prato também. Começou com 10, depois falaram 13, agora estão falando em 17 milhões de euros. Então, se houver mesmo aí essa chance do Palmeiras ir atrás do Alário, se agradar a diretoria do Palmeiras, é um jogador que faz gols, é aquela camisa 9 também, apesar de entender que o Lucas Prato é um cara mais qualificado que o Alário. Acho que é um cara melhor. Sim. Só que para pagar, sei lá, 17 milhões de euros, se for esse o valor mesmo da multa do Lucas Prato, eu acho que não valeria a pena. Ainda mais por ser um cara que já tem uma certa idade. Então você pega ali o Alário, que é um cara novo, o Palmeiras mete aí um contrato, sei lá, de 4 ou 5 anos, é um cara que se estourar aqui, se fizer o sucesso que o Gabriel Jesus fez, a chance de você recuperar a grana que você está investindo e ganhar dinheiro em cima é muito grande. Demais. Muito grande. E o Paulo Nobre, impressionante, né, seu Bento? Ele não tira o dedo da metralhadora contra os caras lá, hein, velho? Não. Nossa, e ele pega pesado, você viu? Chamou os caras, diz que é aquela doença, né? É. Nossa, cara. Pra quem não ouviu lá, olha... o Paulo Nobre, ele fez duras críticas aí. Ele não citou nomes. Ele vem fazendo, né? Apesar dele não ter citado nomes, precisa, ele, né? Ele não nominou, mas eu acho que um cara que tem personalidade, todo mundo que ele sabe que tem, eu acho que ele deveria ter citado a parceira do Palmeiras, a W Torre. É. Porque não existe motivos para pensar que possa ser qualquer outra pessoa ou qualquer outra entidade, a não ser a W Torre. Não é. É, mas ele falou que o Palmeiras hoje, ele até, na minha opinião, foi infeliz na colocação dele, fazendo uma alusão a essa doença nojenta. Ah, ele vem repetindo isso. É a doença que realmente é complicada. É, ele falou a respeito do câncer. Ele falou hoje Palmeiras aí tem um câncer. É, e não adianta ter tratamento. Falou, precisa fazer uma cirurgia e remover daqui. Precisa extirpar daqui. Todo mundo entendeu que essa crítica foi uma bomba no peito do W Torre. Só que ele falou que não consegue, né, extirpar. Não conseguiu, né? Ele falou que eles tentarão ainda, mas a W Torre ela tá bem amarrada no contrato que ela tem com o Palmeiras. Ah, sim. E deve ter aí pelo menos mais do que uns 28 anos, eu acho, 27 anos de contrato pela frente. Então o Palmeiras vai ter que saber lidar da melhor maneira. Apesar de eu entender também que o Paulo Nobre, ele tem razão nesse questionamento, porque é ridículo, cara. É, por mais que... É ridículo e não é, porque aí é cada um puxando a sardinha pro seu próprio lado. Você pega ali, a W Torre, ela vai tentar lucrar dentro do estádio do Palmeiras com shows, cara. O objetivo da W Torre é fazer inúmeros shows para que ela ganhe dinheiro em shows. E é dentro das condições que ela estabeleceu, o Palmeiras, né? Ele não vai ganhar dinheiro com show. Ele ganha lá um tourzinho, mas ele sempre acontece. Ele falou, opa, desculpa, vocês não faturaram só isso para me apresentar esses números, porque o Palmeiras ele ganha em cima da porcentagem lá, eu não sei qual que é a porcentagem exata, mas o Palmeiras ele ganha em cima do faturamento. Ele fala, desculpa, eu não concordo com isso aqui, os números são outros, e o Palmeiras sempre contesta, cada show que existe ali dentro, o Palmeiras sempre reivindica uma quantia de dinheiro maior, e a W Torre fala que é só aquilo. Então, fica aquele puxa daqui, puxa dali, e o Palmeiras depois que venceu aquela batalha na justiça lá a respeito das cadeiras, porque o ganho de causa foi favorável ao Palmeiras, a W Torre ficou pé da vida. Qual que é a única forma da W Torre hoje, teoricamente, bater de frente com o Palmeiras? É prejudicando porque a empresa que cuida do gramado, da própria arena, não é o Palmeiras. É a W Torre, ela é responsável pela manutenção do gramado. A única chance da W Torre, teoricamente, alfinetar o Palmeiras, ou tentar dar um revide na diretoria do Palmeiras, é prejudicando dessa forma. E não existe nexo, RG, para a W Torre fazer o que fizeram ano passado. Foi muito feio, cara, porque você pega ali, o estádio do Palmeiras é um estádio novo, com uma instalação moderna, sabe? É ridículo o gramado. É, sabe, você olha assim de fora, assim, é um negócio assim futurista, é bonito, é legal, mas você olha pro gramado, primeiro mundo, né? É um contraste, mas é um negócio assim que dói até a vista, cara. Você olha ali, parece em determinados trechos do campo tem areia. Em outros trechos ali, quando a grama tá toda queimada, tá feia, tá com buraco, ali os caras pintam com uma tinta verde pra não dar impressão, quando você estiver vendo o jogo de cima ou vendo o jogo pela televisão, de que existe falha no gramado. Não pode. É ridículo, cara, ridículo. Então a diretoria do Palmeiras, aí, nesse ponto, eles têm razão, eles estão corretos em questionar a W Torre, mas a partir do momento que você assina um contrato com uma empresa e tem um objetivo totalmente distinto do seu na hora de ganhar dinheiro, aí fica numa situação complicada, né, velho? Fazer o quê? Boa. Bom, terminar a manchete, vou continuar aqui com vocês agora. Obrigado, hein, Sabento, pela canja aí, Sabento. Vamos nessa, então eu já vou aproveitar que eu vou passar aqui também a informação, RG. Tá rolando pedágio sem parar, hein? Tá rolando agora, rapaziada, no posto Shell Vitória, na Rua Afonsina. Você conhece, RG? Rua Afonsina? Rua Afonsina. Eu conheço. Número 259, ali em Rude Ramos. É terra de seu Bento, mano. Em São Bernardo do Campo, velho. Então, ó, passe por lá. Você poderá ganhar camisetas do Estádio 97. Oh. Você pode dar um beijo na nuca do Mota, porque ele tá todo suado agora. Cutucar o Mota. O carro da rádio quebrou o ar, velho. Nossa, imagina. E os caras não podem ir com o vidro aberto, senão os motocas ficam pedindo adesivo no trânsito. Produção, quem é que tá dirigindo? Já viu. Aí o Mota já chega com aquele pescoço gordo e suado, velho. E ele gosta do André, hein? Ele vai pra cima do André, velho. O bom é que o Mota não tá fedendo. Não tá fedendo porque ele tá usando esse desodorante Bozana Extreme, que deixa o cara cheiroso 1000 horas, tá certo? Garantido. É verdade. Mas ele tá com o pescoço suado. Então passe por lá no posto Shell Vitória, na Rua Afonsina, número 259, ali em Rude Ramos. Pra quem é do ABC, conhece. É em São Bernardo do Campo, tá bom? Pedágio sem parar, RG número 2. Boa, legal. E vou aproveitar aqui também, vou falar de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue, aproveite, RG, ligue 3003-7888. Repeat. Ou acesse 3003-7888. Boa, ou acesse bvfinanceira.com.br. E vou aproveitar aqui também, tá chegando o nosso amigão, o Sombra. Vou dar boa noite pro Sombra. Mas conhecido tá como Shadow. Obrigado, mano. Obrigado. Boa noite, Sombra, tudo bem? Beleza, mano. Tamo na área aqui, já anunciei o pedágio. Motinha tá com o seu pescoço gordo e suado lá na região do Rude Ramos, em São Bernardo. Você achou um pescoço ali? Achei. Você achou? Achei. Mas tem que tirar um monte de rebarba, assim, né? Levantar. É igual, né? É igual quando você vai dar banho no Sharpei, sabe aquele cachorro Sharpei? Que vai ficar secando dobra por dobra. Dobra por dobra, é. É igual mota, velho. Que ridículo. Mas é isso aí, Sombra. Ah, mas eu tava gostando do mano ancorando a história. Bem, eu tava gostando, tava achando tão legal. Muito obrigado. Parabéns, viu, mano? Eu fico orgulhoso de ver que nós tiramos uma criança da laje e trouxemos para o veículo do rádio. Muito obrigado, muito obrigado. Tamo aí, né? Legal. Vai se virando como pode. Não, mas você viu, RG, eu tô falando sério. Tem futuro. Muito obrigado. Não tem necessidade de ficar... Tem futuro. Bajulando. Tem futuro, lógico que não. Pô, que legal, cara. Muito obrigado, eu lhe agradeço. Tem futuro. Que bacana. É legal quando as pessoas são autodidatas, elas aprendem observando, né? Sim. Isso é muito legal, elas aprendem como é o negócio. Pô, que show de bola. Muito obrigado, nós temos que nos virar, né? Por isso que a gente às vezes tem que acreditar que pessoas como o Rogério Ceni, muitas vezes elas não precisam de um curso, porque elas aprendem no dia a dia, na prática, né? Você viu, o Renato estava certo, tá vendo? O Renato? Renato Gaúcho. Ah, é verdade. É, mas você tem razão. Nós somos um time. Um vai cobrindo a do outro, que é quando eu preciso. Opa, é nós. É isso aí. Nós. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Qual é isso, Sombra? Você tá aí também, Bento? Tô na área aqui. Tá na área? Todas as manchetes já foram? Já foram. Ah, então tá certo. Seu Bento hoje tá sem viagem, tranquilo. Só mais tarde. Seu Bento não vai no CrossFit hoje? Hoje? Nem amanhã? Não, se eu não participo, eu não aguento. Nem segunda? Não, hoje é outra coisa. Você não tá passeando mais pelo CrossFit? Não, não. Não? A noite é outra. Hoje é outra atividade. É Fit Cross, né? Exatamente. Ah, então tá bom. Então vamos aos nossos ouvintes. Ah, mas antes dos ouvintes. Ô, Narigudo, vai falar da Nissan. Olha só, amigo, você que tá pensando em sair de carro novo ainda esse ano, pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. E olha só essas ofertas, amigo. Nissan March 2017, o carro mais econômico da categoria, eleito compra certa pelo quinto ano, com motor 1.6 pelo preço de 1.0. É isso mesmo, 1.6 com preço de 1.0. Você acha que parou por aí? Parou nada. E o Nissan Kicks, hein? Nissan Kicks SV 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. E olha só, conversões a partir de R$84.900. Então vá até uma concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Liga aí, participa aqui ao vivo do programa, tá bom? E ó, se você estiver na rua, dá uma passada lá na rua Afonsina, número 259. Rua Afonsina, número 259, em São Bernardo do Campo, Rude Ramos. Tá lá no posto Shell Vitória. É o pedágio Estádio 97 sem parar. Com o Sharpay do Estádio 97. O homem sem pescoço, Cláudio Mota. Toca Asdrúbal. Só no flipper, hein? Aí sim. Esse flipper vai até o Natal. Vai. Pô, mas eu queria ter uma maquininha de flipper na minha casa. Quem não? Só que se eu puser uma máquina de flipper na minha casa, eu tenho que tirar o sofá. Fala com o Vitor Pires. Seu amigo meu tem 30. 30? Mas tá vendendo? Não, tô parado lá que já enjoou. Aluga? Posso falar com ele. Vamos pôr numa festa da velha, pô. Pô? Não, põe aqui na recepção da rádio. Segunda-feira tá na mão. Puta, era uma boa, né? Pô, pensou em colocar aqui, mano? É moral, hein? É moral, hein? Zé, eu falo com ele. Tá bom. Você põe aqui, uma lâmpada na cabeça dele. Não, põe aqui, ó. Põe aqui, ó, do lado, não atrapalha ninguém. A gente joga um pinball de vez em quando. Não, pô. Tá, ele. Resposta bacana. Alô? Alô, e aí, mano? Firmeza? Opa, tudo bem, meu? Quem tá falando? É o Igor, mano. Igor Mendonça. Igor Paraguaçu. Oh, grande Igor. Por que Paraguaçu? É o nome dele. Paraguaçu? É. Igor Paraguaçu Mendonça. E quantos anos, Igor? 35. Aí, RG, 35, nosso amigo Igor Mendonça. É, Igor de natural, você gosta? Com... Como? Tomar iogurte natural? boa. Fez um trocadilho com iogurte, mano. As pessoas deveriam comer mais iogurte, porque é saudável, mano. Eu como bastante. Mas você come aquele com açúcar, mano? Não. Sem açúcar. Sem açúcar, mano? É. Desnatado sem açúcar? Eu coloco açúcar. Olha lá, então, aí não é saudável. E o Igor, qual o seu bairro, meu? Eu moro no Jardim Roberto, em Taboão da Serra. Aí, mano, Taboão da Selva, o Bá falou aqui, ó. Olha, esse Roberto deve ter sido muito importante dentro da comunidade. Fala a verdade, porque o cara chama Jardim Roberto, deve ter sido algum Roberto aí que foi muito importante. Quem foi esse Roberto aí, velho? Foi fundador de padaria, né? Às vezes em volta de uma igrejinha, numa padaria, nasce um monte de coisa, né? Não foi um vereador que tem um puta trampo aí? De repente um vereador. E o que tem de vereador aí pelo Brasil afora sendo preso, hein? Nossa senhora. Meu Deus. A casa tá caindo pra meio mundo, hein? Sérgio Moro avisou pra limpar as cadeias já. Semana que vem em Curitiba. Em Imbu, você pega o pessoal de Osasco. Osasco, né? Acho que Foz do Iguaçu também deu problema, Nossa, o negócio tá osso, hein? Tá treta. É isso aí. Cadeia! E ó, é ferro neles, mano. E ainda não começou, elétrica, saúde, tem um monte aí. Tem. Nossa senhora. Ave, mano. E ô, Igor, você trabalha com o quê, meu? Eu sou funcionário público, mano. No momento tô de férias. Ah, mas qual que é o ramo do funcionalismo público que você trabalha? Eu trabalho na Secretaria da Educação. Ah, da hora, mano. Cabide? Secretaria da Educação. Cabide? Cabidinho? Então, cabidinho? Cabidinho? Eu sou comissionado, né, irmão? Que? Comissionado, eu não prestei concurso. Não fez concurso, entendi. Mas tá bom, é importante trabalhar, legal, né, mano? Nada ilegal, no Sombra. Hã? Nada ilegal. Não, se você tá dizendo... Não, só que garantia sou de uma. Não, se você tá dizendo, ok. Ó, rapaz. É isso aí, mano. Quem sou eu pra dizer se você tá certo ou errado, você que sabe. E o seu time, tá certo ou tá errado? O time tá péssimo, né, irmão? Mas, ô Igor... Ô, mano... Oi, diga. Ô, bicho. Flávio Adalto, cara. Que pouca vergonha, mano. Falaram do Reinaldo Rueda pra ele, ele falou que não sabia nem quem era. Então, você tá de brincadeira que ele fez isso. E pela informação que o Ben já trouxe hoje, cara, apesar de eu já ter ouvido do Roberto, cara. Já ouvi do Roberto que ele não era favorável à vinda de um treinador estrangeiro, mas as coisas podem ter mudado com o passar do tempo e pelas limitações de opções que ele tem no mercado. Mas hoje o principal nome que a diretoria do Corinthians trabalha aí pra tentar viabilizar é a contratação do Rueda do Atlético Nacional. Você gostaria do Rueda, cara? Então, vamos pelo o perfil que eles colocaram, né? É um técnico experiente, vencedor, bom, isso aí o Eda é. Uhum. É o último campeão da Libertadores, ganhou tudo que podia pegar, apesar de ter sido eliminado no Mundial agora, mas, porra, bicho, o cara não tá ligado quem é. E aí a gente vê como tá essa administração do Corinthians, né? Pelo que você expôs hoje no programa, o Alessandro, hoje não, acho que foi ontem, o Alessandro tem problemas nos vestiários. Sim. Por uma série de fatores aí, ele foi ex-jogador e os caras confiavam muito nele, e ele não consegue colocar, administrar como devia ser administrado, tá mais pelo lado da diretoria do que pelo lado dos jogadores. Uhum. Ele, pelo que eu entendi, traiu algumas pessoas que colocaram ele lá naquele cargo. E, bom, o cara não tá bem nem com diretoria, nem com jogador, então ele tá numa corda bamba que tudo indica que vai cair. Uhum. Colocaram o Flávio Adalto. O Flávio Adalto desconhece vários jogadores e vários treinadores que estão no mercado. Uhum. Então, bicho, eu não sei como tá o planejamento do Corinthians pra 2017. É temerário pra caramba. Mano, ontem teve. Ontem ou hoje a tal da reunião lá do conselho? Como é que... Então, RG, foi ontem à noite lá a aprovação de contas lá, mas eu não obtive nenhuma informação, deve ter passado, porque se. A partir do momento que a situação tá tensa, tá crítica lá e eu não ouvi nada, ninguém me falou, mano, a casa caiu pro Roberto ali, não aprovaram as coisas, etc e tal, é porque a coisa deve ter desenrolado bem. Mas agora passou a ser secundária essa aprovação de contas, RG. A torcida do Corinthians tá com expectativa na contratação de um novo treinador para saber já qual que é o planejamento pro ano que vem. Porque quanto mais tempo o Corinthians demora para trazer o próximo técnico, mais atrasado fica o planejamento. Porque os jogadores começarão a chegar a partir do momento que você trouxer um novo técnico. Porque se você traz um cara lá, por exemplo, um jogador X, Y ou Z, e não tem o treinador, o cara que chega muitas vezes encosta o cara, fala, não quero esse cara aqui perto de mim, não gosto dele, não indiquei ele. É, e é natural que o treinador, quando chega em determinada equipe, ele quer contar com um time que é da confiança dele, ou pelo menos alguns líderes que sejam da confiança dele. E a diretoria do Corinthians precisa correr contra o tempo, RG, precisa anunciar para ontem já o treinador. É, o Rueda é um nome que me agrada, Igor, mas eu não sei se ele vai ter, talvez, aí o apoio necessário nos resultados que possam vir a ser ruins, principalmente logo no início da temporada. O Corinthians ele vai para essa Florida Cup, praticamente emendando as férias ali, já vai chegar lá sem pré-temporada, sem nada, vai fazer a pré-temporada ali mesmo. É, então o time do Corinthians tende a não ter um bom aproveitamento. E será que o Rueda, chegando lá, vai conseguir fazer uma mágica, fazer o time do Corinthians jogar bola logo na primeira semana? Acho difícil. Difícil, hein? Acho difícil. Então, a torcida do Corinthians, quando ele voltar, já vai ter de cara aí Campeonato Paulista, virão clássicos, etc e tal. É, numa dessa toma umas duas, três porradas, será que a coisa vai conseguir se sustentar? Será que a diretoria do Corinthians vai passar o pano que o treinador precisa? Na época do Tite lá, o Andrés fez isso. Deu certo. Agora, será que o Roberto vai conseguir? Não sei. Ah, não é o perfil do Roberto de Andrade, né? Ficou bem claro isso. Parece que qualquer pressãozinha, ele já ouve o que estão falando, tanto do lado da arquibancada, quanto do banco ao lado dele, né? Dos diretores. Putz, cara, é bem complicado. O Reinaldo Rueda, ele já deixou bem claro em algumas entrevistas aí que ele é fã do futebol nacional, do Brasil, né? Sim, ele quer trabalhar aqui, ele já declarou para algumas pessoas aí. O Rueda? É, que ele tá afim, muito afim, Sombra, de trabalhar no futebol brasileiro. Ele viu o exemplo do Osório que deu certo, ele é fã, sempre foi do futebol brasileiro e ele tá querendo vir treinar o time brasileiro. Eu não sei se o Osório deu certo, é que o Osório conseguiu galgar uma questão até de seleção, etc e tal. Não, mas deu que certo. Não deu tempo de dar certo nem errado, na então, verdade. Mas a impressão que ele deixou aqui foi muito boa, né, Sombra? Porque o Osório, quando ele deixou o São Paulo, foi pra dirigir uma seleção. Sim. Era uma seleção mexicana, que é uma seleção emergente aqui no mundo do futebol. É uma seleção que vira e mexe e consegue bons resultados. Claro. É, então, talvez o Rueda tenha visto esse processo do Osório, porque o Osório, pra falar a verdade, a guinada que ele deu na carreira dele foi dirigindo São Paulo. É, o Rueda pode ter pensado da mesma forma, falou, pô, será que numa dessa eu não vou pra lá e consigo talvez uma visibilidade muito maior? Não sei, pode ser. Mas ô Igor, inclusive se não for o Reinaldo Rueda, estão cogitando a possibilidade do Paulo Autuori. Ontem cogitaram bastante os nomes também do Jair Ventura, falaram de Vanderlei Luxemburgo, disseram também a respeito aí do Gordiola, que tá hoje no Bahia, nosso querido Guto Ferreira. Gordiola. Ah, então, Mano, eu não sei até que ponto é verdade, porque agora são muitas especulações, mas pelo que eu vi, parece que o Jair já renovou. E o Paulo Autuori tinha recusado, né? Falou que ia dar sequência no planejamento dele no clube paranaense. Mas, cara, as opções aí não me agradam, não. Talvez o Gordiola, mano, é um bom nome. Pela sequência de trabalhos que ele fez entre Ponte, Chapecoense, Bahia, Portuguesa. O Corinthians tem muita dificuldade de enfrentar, tinha muita dificuldade de enfrentar os times comandados pelo Guto Ferreira, né? Tanto é que aquele 4-0 do Tite, quem aplicou foi o próprio Guto Ferreira. O Guto, ele conseguiria fazer um ferrolho para fechar o Corinthians. Dizem que ele é muito bem, vai muito bem nos treinamentos e tal, conhece muito de tática, agora ele tá na Alemanha, tá estudando, então eu acho que ele seria uma boa opção, cara, eu teria investido nele. Mas Igor... Eu acho que o Flávio Adolfo também não conhece, viu, cara? É, possivelmente não. Mas, ô Igor, com relação ao Guto Ferreira, cara, eu até acho que seria uma boa indicação, como eu acredito que poderia ser o Eduardo Batista também naquela oportunidade quando o Corinthians tentou contratá-lo da primeira vez, mas esses nomes deveriam ter chegado logo após a saída do Tite. A diretoria do Corinthians errou em trazer o Cristóvão, que era um técnico que não merecia em momento algum ocupar o cargo de treinador do Corinthians, ele vinha de péssimos trabalhos e nada justificava a contratação do Cristóvão ali pelo Corinthians. Então a diretoria já errou ali, aí depois efetivaram ali o Fábio Carilli como treinador ali, ele fez algumas partidas, aí depois começou a meio que capengar no Campeonato Brasileiro e deram uma quicada no cara também, mandaram o cara embora. O que foi um outro erro, porque era um cara que já conhecia o trabalho que o Tite tinha deixado, por mais que ele estivesse oscilando no campeonato, era o cara para ser mantido até o término do Campeonato Brasileiro, e aí mandaram embora, resolveram mandar o Fábio Carilli embora também, não era mais o técnico do Corinthians. Aí erraram novamente na contratação do Oswaldo, cara. O Oswaldo era um cara que já chegou com prazo de validade. Todo mundo sabia que ia dar certo. Inclusive, quando ele foi contratado, eu falei, dificilmente acredito que ele coma peru sendo técnico do Corinthians, cara. Ele não vai comer panetone, não vai chegar no Natal. E não chegou, não. E não chegou. Não vai poder nem reclamar das passas. Porque, ô Igor, falou, já chegou demitido, cara. Pois é, e não dá pra investir, tanto é que agora o Flávio Adalto falou, agora não podemos mais errar. Agora, Flávio Adalto, é tarde demais. Porque o time do Corinthians, mesmo com as limitações que tem dentro do elenco, Igor, eu entendia que esse time do Corinthians poderia jogar mais bola do que jogou. Tanto é que o Tite, quando saiu do Corinthians, o time tava ali mantido na quinta posição, quarta do Campeonato Brasileiro, tava entrando ali no G4, tava muito próximo do G4, se não me engano, acho que tá empatado em número de pontos. Em determinado momento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou a liderar o campeonato, com esse time limitado. Ô, Mano e Igor, só agora, lógico, vocês estão falando do futuro do Corinthians e do que fizeram de errado. Agora eu vou te falar uma coisa, independente de gostar do Oswaldo ou não, se é como eu li hoje, os caras almoçaram num dia, né? Aí chega no dia seguinte, se é como eu li hoje, que ele teria sido demitido por telefone, no dia seguinte. Na terça-feira eles almoçaram lá no tal restaurante. Cara, eu juro, aí eu tô pegando mais pelo lado da administração pessoal, sim, do famoso RH. Como que você almoça com uma pessoa, se é verdade o que eu li, como que você almoça com uma pessoa, discute os rumos, o futuro, discute até permanência talvez da pessoa no almoço, porque eu acho muito desagradável você discutir permanência da pessoa no trabalho no almoço, né? Pra você discutir permanência não precisa ser almoço, você pode chamar no escritório e vão discutir a sua permanência. Num almoço eu não acho o lugar mais adequado pra isso. É porque pode ficar indigesto pra quem tá sendo dispensado, né? Ou colocado em vias disso. Aí no dia seguinte, dispensado por telefone. Mas o Sombra. Eu acho muito estranho isso, cara. Ele tá muito estranho, perdido, cara. Muito. Ele tá perdido há tempos. Ó, você pega a administração aí dele em 2015. Ontem ele deu uma declaração falando que 2016 não foi diferente do que ele fez em 2015. Pô, o cara tá completamente maluco, mano. Eu acho que ele esqueceu das coisas que ele fez, do que conquistou no ano passado. Mas vale lembrar, mano, que conquistou muito na sorte, porque ele tentou se desfazer do Elias, jogando pro Flamengo, o próprio Elias recusou. E o Renato Augusto, que foi um dos melhores do campeonato, aí o destaque do Corinthians e tal, ganhou tudo, ele ofereceu pro Flamengo também. É só que o Flamengo rejeitou isso, o Renato Augusto falou no programa do Bola da Vez da ESPN. Então, quer dizer, os dois pilares ali do Corinthians, que era Elias e Renato Augusto, ao lado de outros vários também, ele queria se desfazer. E se tivesse dado certo, o Corinthians não teria esses dois caras aí que foram destaques aí em 2015. Então, bicho, você nota que ele tá completamente perdido, mesmo quando ganhou, não foi só agora. O que não mudou... Assim, analisando bem, quando ele fala, o que não mudou nada de 2015 para 2016, é as lambanças que ele faz. Entendeu? E o Oswaldo acabou de lançar uma nota oficial aí. O que você achou da nota dele, Igor? Eu acho que ele mandou bem, ele tem razão, cara. Ó, eu fui completamente contra a contratação do Oswaldo. Mas tudo que ele colocou na nota, porra, não tira uma vírgula, mano. Ele tá completamente certo. Os caras foram lá, insistiram para ele sair do... Esporte para implantar um projeto para 2017. Ele levou, sei lá, empurrou, né, com a barriga esse final de 2016, pensando em 2017. Bicho, pé na bunda, né? Cansou. Mas ele realmente não tem culpa, né? Ele tava lá no sossegado lá no time dele. Agora, e os caras foram buscar, eu acho que o Oswaldo, né? Ele pode até achar uma coisa extremamente desagradável que aconteceu, eu até compreendo. Mas, para todos os efeitos, o que ele tinha de remédio, de antídoto contra uma situação dessas, era a famosa multa, né? Que você prevê. Claro. E a multa era de dois salários. Hã? A multa dele era de dois salários. Não entendi? Ele não abriu mão. Não, ele nem tem que abrir. E nem tem que abrir. Imagina. Nem deve. Só achei que... As informações aí dão conta de que ele falou, não, irredutível, não, vai ter que pagar e pronto. É, concordo. Mas eu acho que isso daí ele não tem nem que abrir mão. É um direito dele, eu acho que ele tá correto. O grande erro aí é da diretoria do Corinthians. E a avaliação dele aí com relação a isso, eu também concordo. Ele falou, inclusive na própria nota ele disse aí que a diretoria do Corinthians foi procurá-lo, ele colocou em hipótese a chance dele assumir o Corinthians em 2017 para começar um trabalho. Aí o Roberto insistiu na urgência, falou, não, preciso para agora, quero você agora, etc e tal. cara deixou o esporte. Deixou o esporte acreditando aí no Roberto, na diretoria do Corinthians. E acabou também aí não fazendo um bom trabalho e, consequentemente, foi demitido. Mas, na boa, cara, hoje o Corinthians ele não pode se dar o luxo de errar novamente. Qualquer peça que o Corinthians traga, corre-se um risco de erro. Como qualquer jogador que você contrate também. Se você contratar o Messi, a chance é mínima de erro. Mas pode ser que aconteça também. O cara claro. Pode vir aqui e não jogar. É, mas hoje, Sombra, o Corinthians ele não pode se dar o luxo de contratar um treinador que não dê certo. Porque o ano que vem, toda a campanha do Corinthians pode estar em xeque. Se o Corinthians hoje não consegue trazer um cara que faça esse elenco jogar bola, que traga jogadores aí baratos e que possam também virar protagonistas no futuro próximo, RG, o planejamento do Corinthians pro ano que vem tá ferrado. Você pega, ó, depois da saída do Tite, se a gente pegar aí o aproveitamento do Cristóvão, não vou pegar o início porque ele pegou um lastro de trabalho do Tite, mas pega aí, da metade do período que o Cristóvão assumiu o Corinthians em diante, o Corinthians ele tinha aproveitamento de time que tava muito próximo da zona de rebaixamento, cara. É. E hoje por a pouco chance... não correu o risco de brigar para não cair. Aí que tá. E não correu esse risco, Sombra, justamente pela gordura que conquistou no começo do campeonato. E o Corinthians estava bem. Então, RG, se a gente parar para analisar, o elenco do Corinthians hoje precisa de peças. A diretoria falou que não tem dinheiro para contratar. Apresentaram um número lá para o investimento do ano que vem aí que vai ser muito abaixo do que investiram esse ano. Esse ano não é que o Corinthians investiu pouco. O Corinthians investiu alto, tá certo? Investiu uma quantia aí próxima de 60 milhões de reais... Mas contratou errado, contratou mal. Investiu um dinheiro em jogadores que não valiam esse montante. Então, pro ano que vem, esse orçamento vai ser enxuto. Tem que trazer peças, RG, que venham para fazer a diferença e que custem pouco. É praticamente impossível, cara. É praticamente impossível. Mas sabe o que tá sendo surpreendente? Tem que fazer foie gras com um pedaço de pedra, velho. O que tá sendo surpreendente é o Roberto, na condição de presidente... Não, e perder o staff que ele perdeu, não repor a altura, ele não se estruturou para isso. Então ele está com o Flávio Adalto lá, está com o Alessandro. Você vê que são profissionais que não estão rendendo, cara. São profissionais. Não, mas aí também, RG, não dá nem para culpá-lo. Não estão acrescentando nada. Porque nada. Quando houve a debandada da diretoria do Corinthians ali, que alguns. Eu já começo com a desmontagem ali da comissão técnica ali, que o Tite foi embora. Acabou levando preparador físico, fisiologista, o Edu foi junto, tá todo mundo hoje na CBF. O outro Edu também. Então, o Eduardo Ferreira também acabou se desligando um pouco depois desse período aí. Foi agora já próximo do término do campeonato. Isso, mas aí que tá, RG, o Roberto ele tá vilhado, porque politicamente ele foi encurralado. O Eduardo Ferreira, ele deixou o comando ali. Comando não, porque ele era diretor adjunto. Era praticamente o que o Flávio Adalto faz hoje, também não enxuga gelo. Mas com relação ainda ao trabalho ali do Alessandro, o Alessandro tá longe de ser o que era o Edu, cara. Então, tá longe de ser o que era o Edu. Assim como o Cristóvão tava longe de ser o que era o Tite. Entendeu? Assim como o Oswaldo Oliveira tá longe de ser o que era o Tite. Ah. Então não é que o Roberto ele também não quis contratar alguém com mais qualidade, é que não tinha quem contratar. Ele ficou ilhado, RG. Politicamente ele ficou ilhado. Mas tem que ir buscar no mercado. E esse ir buscar no mercado não necessariamente precisa ser aqui. Por exemplo, um homem com conhecimento do Edu, ele não está só no mercado de São Paulo. Palmeiras foi buscar um cara lá em Minas. Ô Igor, entendeu? Verdade. Oi. Mas ô Igor, há quatro anos o mundo era um lugar melhor para se viver, cara. Há quatro anos o mundo tornou-se diferente. Desculpa, mas acho que é melhor para viver então era 100 anos atrás. Não. Há quatro anos, em 2012, o mundo mudou de uma tal forma, velho, que o mundo passou a ser mais colorido. É verdade. O mundo ficou mais feliz, Igor Mendonça. Depois do segundo título mundial do Corinthians, quando o Corinthians bateu na cara do Chelsea lá no Japão, cara. Você vê, acabou o Estado Islâmico. Exatamente. Não tem mais desemprego. Mas diminuiu bem, velho. Diminuiu bem, mano. Mas o cara, ô Igor, que tá desempregado e ouviu você falar isso agora. Não, mas tá eu tenho certeza que. Ó, hoje, além dos 4 anos aí do título mundial, também faz 16 anos que o Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro aí também. 26 anos. Eu tava nesse jogo aí. 26 anos aí, ó. Espancão aqui, esses coitados aí, ó. Tupanzinho bateu na cara dos caras aí, mano. Espancou, 26 anos, velho. Espancaram, não importa, chorado, não importa. Brincadeira. Mas o brasileiro ali, ó, ganhamos na casa de vocês, no nosso salão de festa, mano. Tudo bem que foi na nossa casa, mas você perdeu a virgindade com 50 anos de idade. Isso 26 é brincadeira. Anos, né, cara? O cara perdeu. Todo mundo comemorando com 18 anos de idade. Ah, peguei a primeira, não sei o que lá. Muito pelo contrário. Os caras levaram até os 50 anos de idade. Ô, cidadão, nessa relação aí. Era pior pro campeonato brasileiro não ter o Corinthians como campeão do que o Corinthians não ter o campeonato brasileiro. Tá de brincadeira. Nessa relação, quem perdia mais era o campeonato brasileiro. Sim. É igual a Libertadores 2012. A idade não tem importância, mesmo porque... O que importa é que foi em cima deles, né, não? Vai acabar, peraí, vem cá, Igor. Se você, você... Bom, por exemplo, aí eu tô falando de pessoas que... Homens que gostam de mulheres e mulheres que gostam de homens. Ou que seja, gostam de se satisfazer. Se você sabia que você podia começar a se satisfazer aos 18 anos e só foi aos 50, você não vai achar que foram 32 anos perdidos? Então, deixa eu te falar. Uma coisa, outra coisa. Que é isso? Você não descobriu como é bom ser campeão? Então, eu queria saber qual foi a última vez que você se satisfez ganhando a Copa do Brasil. Qual foi a última vez? Você já ganhou? Ah, nunca, que pena. Mas né? Se satisfazer que com a Copa do Brasil é que nem ir no parque do Ibirapuera com chuva. É uma porcaria, não tem graça. Ah, não é. Você não pode falar, você nunca ganhou, você não sabe o que significa. Ah, mas aí você vê por foto. Você não sabe a alegria que é ganhar a Copa do Brasil, seu comédia. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, foi uma festinha. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Parou a Paulista. Mas também, 22 anos sem ganhar. Etc e tal, para. 22 anos sem ganhar. Mas você tá brincando. Ó, título que o Santo André e o Paulista de Jundiaí comemoram, não é possível que você vai dizer que é título importante. Lógico que é importante. Para. Como muitos times ridículos também já ganharam a Copa Libertadores da América. Quem é que é ridículo? Corinthians? Ué, o Olímpia é um grande time? Os caras na Argentina, nós tem um tal de Corinthians. O Olímpia é um grande time? Não é, já ganhou a Libertadores, o seu vacilão. Ô, seu louco, mas é um grande time uruguaio. É um grande time, é Paraguai, aliás, é paraguaio. Ô, mano. Nada no Paraguai é grande, a não ser a falsificação. Fala, mano. Ô, mano, falando em Copa do Brasil. Pô, ontem teve a Copa da Argentina. Que puta jogo, hein, mano? Porra, mano, o jogo do River ali com o Rosário, né, mano? E vou te falar. Cara. Igor, não tem nada mais legal, cara, do que uma final de campeonato com o estádio dividido, cara. Mata-mata. Não tem nada mais legal que isso. Você pega ali, ó, baita festa, mano. Os caras lá, mó zoeira na arquibancada. Agora aqui no Brasil, esquece. Um monte de fresquinho. Ai, porque não pode ter, porque os caras vão se matar. Aí, põe lei rígida aí, prende o vagabundo. Tem que ter estádio dividido e tem que ter a festa que teve na Argentina aqui no Brasil de novo. Aí a questão, você pode ter o estádio com várias torcidas, independente da fórmula de disputa. Sim. O grande problema é achar, no meu ponto de vista, que você vai colaborar para a insegurança se tiver bandeira. É ridículo. É ridículo, cara. Foi um estádio neutro, né? Uhum. Em Córdoba. Foi em Córdoba. Isso mesmo. Igor, um abraço. Você bateu recorde aqui. Foram mais de 20 minutos com o Corinthians no ar. Você está atingindo o grau de insalubridade do estádio 97. Mais de 20 minutos com o corintiano no programa, você tá brincando. É intoxicação. Intoxicação sonora, você tá louco. Eu posso fazer um merchan aí e mandar alguns abraços? Fala aí, Igor. Manda. Fala aí, pode mandar. Pode, mas você vai mandar agora abraço só pra palmeirense e São Paulino, vai. E português. Beleza, então, vai. E santista. Só usando me enganar de 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Ó, firmeza. Eu queria mandar um abraço aí pra um cara que tá sempre na audiência de vocês e tá sempre presente aí, ligando e faturando vários prêmios aí, que é o Félix Eustáquio. Nossa, velho. Demais. Esse é. Pro Eric Flanzino, pra Carlinha Mota Dias, pro Renanzinho, Carioca. Ô, Renan Marçal, aí, abraço. Firmeza demais. Marco Ferreroni, professor Marco F, Ricardo Maciel e Jean Araújo. Ah, outro dia ele tava aqui no hall do prédio aqui, cara, vizinho. Sim, gente finíssima, irmão. E tá sempre na audiência de vocês aí, o programa Um abraço pra ele, pro Gandra, pra todo mundo, pro Rogério. Sim, pro Rogério Vidal. Isso. Grande Rogério. E um grande abraço pra vocês, boas festas. Mandar um abraço obrigado, pro pessoal irmão. Do programa também, Torcida Paulista, do qual eu participo aos sábados. E, pô, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês aí. Pra você também, e toda a família. Sempre. Valeu, cara, obrigado. Um abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Obrigado. Igor Mendonça, Paraguaçu, Mendonça. Oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Você não mandou ainda a sua mensagem através do nosso WhatsApp? Não perca tempo. Mande agora. 94-353-0150. 94-353-0150. Responda. Por que o Domênico baba na fronha? 94-353-0150. Tá bom? Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Certo, Narigudo? Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, é BV Financeira. O estádio também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Flávio Adalto teria dito que, na verdade, já existe aí um técnico endereçado, mano? Então, Sombra, existe sim, inclusive as informações são desencontradas. O Flávio Adalto, ele declarou em off aí, para uma pessoa que eu tenho contato, de que o próximo treinador do Corinthians fala português, ou seja, meio que deixando de lado a questão do Rueda. Já descartou o Rueda. Então, mas em contrapartida, RG, o nome que está em cima da mesa do Roberto agora sendo avaliado como principal é o do Rueda. Então, a própria diretoria do Corinthians, ela não tem um consenso entre ela mesma. É complicado. É difícil. E acho que foi noticiado aqui, eu vou buscar a fonte aqui. O pessoal tá comentando na internet aí, dizendo que o Corinthians teria feito uma proposta pelo Dorival Júnior, que também acabou recusando. Aí eu já não sei se é verdade. Não sei se é verdade, eu vou checar. Nossa, aqui. A RG olhou agora com... fuzilou com o olhar. Né? Inclusive aqui a manchete tá no UOL, viu, RG? Tô vendo aqui, ó, a manchete. Corinthians faz proposta a Dorival Júnior, que nega a saída do Santos pela segunda vez. Eu só acho estranho, né? Porque como é que o time vai disputar uma Libertadores? Qual o interesse do Dorival sair e ir pro Corinthians e ainda numa situação dessa? Vim pro grande, dessa, né, RG? Hã? Vim pro grande. É, um grande que é pequeno, né, mano? Então não é brincadeira, time da capital, né, RG? Tá bom. Brincadeira, RG, cê, tá louco? Você tá tirando uma com a minha cara. Essas horas, RG. Essa puta zona que tá teu time, velho. Quem que vai querer assumir esse time? Você tá louco? É o desafio, RG, é o desafio. E eu vou te confessar, Sombra. Tava até com saudade, velho, desse Corinthians, mano. Tava, é verdade. Esse Corinthians tava, isso é Corinthians, mano. Isso é Corinthians, RG. Torcida invadindo o CT, mano, sabe? Jogador com medo, um monte de jogador ruim em campo. Isso aqui é Corinthians, mano. Esse negócio de navegar em águas calmas, velho. Isso aí não tá aparecendo Corinthians, mano. Sabe? Acordar. Não, você não fala isso com coração. Ah, eu falo sim. Não falo. Eu não quero isso pro resto da vida, mas uma temporada assim tá bom, RG. Sei. RG, lembrar os velhos tempos, mano. Sei. Sabe? Aquele negócio assim, ó, do You Remember? Cuidado, isso é bola de neve. A música do Phil Collins, mano, lembra? É bola de neve. Ah, da hora, mano. E pro torcedor do Palmeiras, que já deve saber, mas aquele que não tá tão bem informado, ligou agora aqui na Energia 97, o Palmeiras anunciou finalmente o Eduardo Batista como novo técnico, contrato de um ano. Bateu o contrato de um ano, mas já alerto você, palmeirense. Se depender de Domênico Gato, dura 24 horas. É uma questão de 24 horas. Não fica dois meses, velho. Rapaz. Eu tô vendo aqui também, Sombra. O Belete saiu da Sport TV e acerta pra trabalhar no Curitiba, ali no futebol do Curitiba. Belete? Não sei se vale a pena, não, hein, Belete? Hoje em dia trabalhar em clube de futebol aí, mano, às vezes é melhor se sossegar o faixa onde tá. E vale mais a pena. Mas, ô Sombra, deixa eu te fazer um questionamento. Você, o RG, o Bento, que saiu agora do estúdio também, daqui a pouco ele responde. Vocês vão acordar cedo no domingo pra ver o jogo do Real contra o Kashima ou não? Mas nem. Não vão, nem. Não? Ah, não. Não, ainda mais fim de semana, cara. Eu vou ser sincero pra você, bicho. Puta, fim de semana... Minha faixa de sono costuma ir até as 11 da manhã... Né? Então, eu vou te falar, eu até vou acordar, cara. Eu vou acordar por ossos do ofício. Mas o negócio é o seguinte: se fosse o Atlético Nacional contra o Real Madrid, seria um atrativo muito maior aqui pra gente que tá na América do Sul. Se fosse Atlético Nacional Real Madrid, lógico, eu ia botar o despertador pra assistir. Nem tanto, cara, por ser a final aí do Mundial. Mas pra torcer pelo Atlético. Mas pelo Atlético Nacional. Uma gratidão, né? Seria uma gratidão. Né? Os caras foram Oda, né, mano? Reconhecimento. Os caras foram Oda. Lógico. Exato. Eu não acordei nem pra ver Chelsea e Corinthians. É, porque você sabia que eles iam ganhar, né? Você tava borrado, mano. Não. Porque eu não fico com um discursinho que eu não vejo. É quando eu falo que eu não vejo mesmo. Também. É diferente de você que fala que não vê e vê. Você acordou com os fogos, né? Então chupa, mano. Eu acordei chateado. Acho que tava acabando o jogo já. Acordar cedo pra ver esse jogo. Ó, e o pior, RG, que eu até ia assistir o jogo do Atlético Nacional contra o América, meu. Mas, porra, 5 horas da manhã, velho. 5 horas da manhã, mano, terceiro e quarto. Aí... Ah, mas é terceiro e quarto. Aí eu não vou ver, não, mano. 4 e meia eu tô indo dormir, velho. Como é que eu vou ver o jogo? Não, já emenda, RG. Já emenda essa parada aí. Tá louco, não. Ô, Sombra, e tem uma informação aí a respeito do São Paulo também, que aquele jogador paraguaio que o São Paulo tava atrás. Tem mais times aí da Europa agora interessados nele também, cara. O Coman. Eu estive investigando, e uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: tudo que envolve noticiário de São Paulo, falam-se de muitos jogadores. Muitos jogadores. Mas eu estive investigando mais a firme essa história aí, mano. Que eu posso dizer, sobre outros jogadores, se houver alguma coisa, deve ser algo muito incipiente, algo ou que passa pelo boato, ou tipo, não passa de algo inicial. Agora, em relação ao Coleman, o que me consta é que está tudo muito bem encaminhado. Não está acertado. Está bem encaminhado. Tá? Agora, hoje as pessoas começam a jogar um monte de coisa. Por exemplo, Jusilei. Jusilei vai para o Marco Aurélio, deu uma entrevista, não lembro agora onde, falou: não tem Jusilei, não falei de Jusilei. Não existe essa história de Jusilei, segundo o Marco Aurélio. Não tem nada de ver de Jusilei. Deixa eu ver que mais jogadores que se especulam aí de São Paulo. Estão falando do Júnior Urso agora também. Fala de Júnior Urso, mas quando fala. Mas assim, olha, falam de Júnior Urso, mas assim, você vai ver a notícia lá assim: monitora Júnior Urso. Tem no radar. Tá no radar. Porra, tem no radar, todo mundo tem aí, do meio do futebol, todo mundo já sabe de tudo, de onde o jogador tá, o que ele pretende, o que não pretende. Agora, até você chegar e falar: minha proposta é essa, te dou tanto, quanto custa pra você vir, qual a forma de pagamento, etc e tal, já são outros 500. O que eu posso te dizer, que eu tive de informação, sabe por quê? Porque eu perguntei pra pessoa, pra algumas pessoas aí, que eu não gosto de ficar aqui, às vezes, especulando, né? Senão a pessoa ouve: ah, olha, surge, você pega ela, Montijo. Ah, não, Montijo. Ah, o Sombra falou do Montijo, então tá chegando. Não, não é assim, calma, não é. Não é essa história, não. A gente às vezes comenta, porque a gente lê como todo mundo lê, claro, aquilo que é publicado. Né? Também, se a gente não comentar tudo que é publicado, a gente vai ver um programa mudo daqui a pouco. Agora, então, para trazer um pouco mais assim de firmeza pro torcedor de São Paulo, eu diria o seguinte: eu sei que é difícil, a ansiedade do momento é grande, todo mundo quer. Você não tem a dúvida, por exemplo, que tá muito torcedor gostaria de amanhã acordar com a notícia lá: ah, o São Paulo contratou o Montijo. Ainda que o Montijo possa não estar mais no seu auge, mas contratação de nomes fazem bem para massagear o ego, né? Ah, com certeza. Pelo menos você tem aquela alegria. Da apresentação até a estreia, você tem uma baita alegria, né? Aquela coisa: ah, meu time contratou um nome, e o seu, né? O seu trouxe o Luíde do CRB. Paga um pau aí, rapaz. O Luíde deve jogar muita bola, que eu nunca vi. Mas aí eu tô falando justamente de analisar. Às vezes aí, de repente, você traz o Luíde funciona melhor do que aquele que tem o nome mais forte. Pô, por falar em Luíde, me lembrou um personagem aí do Mário Bros ali, lembra? O verdinho ali do bigode também. O Luíde. Você sabe qual que é o apelido do Flávio Adalto? Você conhece o Flávio Adalto? Porra, meu, o Flávio Adalto eu conheço de ser ouvinte quando criança, ele comentarista de rádio, você sabia? Não, mas ele trabalhou muito tempo na mídia aí, mas o Flávio Adalto trabalhava como comentarista, repórter, comentarista. Aí, quantas vezes não comentou jogo ao trabalho? Se eu não me engano, olha só. É que às vezes eu tenho uma memória, por exemplo, uma vez São Paulo jogou contra o Internacional no Morumbi, acho que era um jogo amistoso ao brasileiro. Acho que São Paulo até perdeu de 2-1, o Ailton Lira jogava no São Paulo, depois do Santos. Se eu não me engano, o comentarista daquele jogo era o Flávio Adalto. E se eu não me engano, o narrador daquele jogo ou era o Enio Rodrigues ou era o Oscar Ulisses, quando trabalhava na Bandeirantes. Enio Rodrigues. Isso aí, acho que em 79, cara. Tinha 10 anos de idade. Sabe qual que é o apelido dele no Parque São Jorge? Ele era comentarista esportivo lá. O Flávio Adalto é mais velho que moeda de 25 centavos. Sabe qual que é o apelido dele aí no Parque São Jorge, mano? Não tenho a menor ideia. Donald Trump, velho. Tá igualzinho, velho. Põe a foto dele do lado do Roberto. Ah, o cabelo, né? Igualzinho, mano. Os caras falam, ó, Trump do Parque São Jorge. Cadê o cabelo, coitado, né? Flávio Adalto. Ele é até gente boa, viu? Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele é gente fina. Mas a situação tá crítica, velho. Pegou o barco errado. É que às vezes tem pessoas que são legais, bater um papo e tal, etc e tal. O que muitas vezes não significa que o torcedor gosta na atuação profissional, sem, né? Sem brincadeira, Sombra. É uma situação que ficou difícil, porque você imagina um técnico hoje, esse cara vai pensar 50 vezes para ir pro Corinthians. Né? Depois de mandar um cara 2 meses com 15 jogos, sei lá, você imagina, o cara vai pensar 2 vezes para assumir essa piaba. Mas o Corinthians vai escrevendo uma cartilha pós-Tite que ele já viveu. Sim. Mas, ô Sombra, esse é um grande erro também. Por mais que o Tite tenha dado certo no Corinthians, por mais que o Tite tenha feito um baita trabalho e conseguiu aí fazer o que outro treinador que já tenha passado pela história do Corinthians jamais tenha chegado próximo de fazer, mas o Corinthians ele precisa caminhar com as próprias pernas. O Corinthians ele não pode mais ficar buscando. É igual o cara quando termina um relacionamento com uma mulher. O cara fala, bom, pô, terminei meu relacionamento e tudo mais. Agora eu vou buscar uma outra que se pareça com ela. Não tem. Não. Você precisa começar a caminhar com as próprias pernas, cara. Você precisa começar a achar alguma outra coisa, alguma outra situação que te favoreça, que caiba dentro do que você espera, para que você possa ser vitorioso também. O Corinthians ele não pode ficar refém de um molde, por mais que o Tite tenha dado certo, mas agora você tem que buscar um cara qualificado e que possa ter a sua mentalidade e coloque em prática também aí o que ele pensa, para que as coisas fluam da melhor maneira possível, mas dentro do que ele pense e do que ele possa fazer. Porque não adianta o cara ficar toda hora, ah, mas isso aqui, o Tite era assim, ah, mas o Tite era assado. Tá errado. Precisa começar a respirar novos ares aí para que o time comece a caminhar novamente com as próprias pernas. O Corinthians ele não pode ficar na situação ali de refém do Tite eternamente. O Corinthians ele precisa continuar vivendo, cara. Isso é básico, né? É lógico. Não precisa fazer faculdade pra entender. Porque eu vejo a imprensa, porque o Corinthians ele tá indo atrás agora de um perfil parecido com o Tite. Ah, mas o Oswaldo ele não tem o perfil do Tite. Ah, mas o Cristóvão era próximo do que era o Tite. Ah, é porque o Carille trabalhou com o Tite e ele ia manter a base do Tite. Tudo bem. Até durante o Campeonato Brasileiro, RG, até entendo que precisa manter aí mais ou menos um foco e um ritmo que estava sendo seguido para que você não aja de maneira tão brusca, para que você não interrompa o processo no meio e isso seja prejudicial à sua equipe. Uhum. Tá na cara que até o time começar a engrenar de novo vai demorar um certo tempo. Mas agora, cara, vamos esquecer o Tite, cara. 2017 tá aí, precisa começar novamente aí a buscar novos ares, mas com um cara competente que, se for parecido com o Tite, beleza, ok, mas tem que zelar pela competência, não por ter um perfil parecido com o Tite. Ó, manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150 é o número do nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem de áudio. Mensagem de áudio. Não vou mandar escrita porque vai tudo para o nosso estúdio de gravação para fazer a edição e a gente colocar aqui no ar as melhores mensagens, as mensagens mais bacanas aí, a sua manifestação, a sua brincadeira, tá bom? Então manda aí. E você pode passar também no pedágio do estádio 97 sem parar, lá no posto Shell Vitória, rua Afonsina, número 259, em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Sabe quem tá lá? O Mota. Botinha. O homem sem pescoço. Passe por lá. Rua Afonsina, número 259, é o pedágio sem parar, estádio 97. Você vai concorrer a camisetas do estádio 97 e vai aprender todos os benefícios de ter o sem parar no seu carro. É legal demais, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de Fricô. Olha só, amigões, tem um recado pra dar pra vocês. O Fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar o Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO fricol.com.br e pode comprar que funciona, é Fricol! É, fricou, é isso aí. Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. 3284-7097. Toca as Drubal. Ah, essa máquina de flipper é conhecida, hein? Boa, Drubal. Ó, lembra desse... Domênico falou dela ontem. Quem não gosta de samba... Oba, oba, velho! É ruim da cabeça? Lembra da Oba, Oba? Oba, Oba. É, Oba, Oba. Tinha umas mulatas, né? Do Sargentelli, não era? É isso aí. Alô! Se você tem menos de 45, você não entendeu porra não nenhuma. Não sabe do que se trata, né? Se você frequentava o Rio de Janeiro e ia lá no Plataforma, você via aquelas mulatas maravilhosas. Alô! O RG já foi casado com 5 mulatas, inclusive. O RG pegou todas as chacretes, cara. Todas. A Rita Cadillac, quando veio aqui, você viu que ela falou pra ele, falou, você! Você! Lembra? É, hoje, olha, hoje teve gente que ficou com medo de entrar no estúdio de manhã, viu? Por quê? Que alguém chegar e falar, você! Ah, é? Ah! O que houve aqui? Ah, depois eu conto. Depois eu conto. Alô! Nossa, o Domênico ficou até preocupado. Quem fala? Leandro. Leandro do quê? Domingues Sequeira. Cerqueira. É Sequeira ou é Cerqueira? Ou Siqueira. Sequeira, S-E, sem R. Sequeira. Aí, RG, Sequeira, hein, já. Presta atenção. Meu Leandro, quantos anos? 32. Aí, RG, 32. 32, sexta-feira. Mas eu quero saber, mano, hoje, sexta-feira, se Domingues você vai estar na praia. Ah, possivelmente, RG. Boa, boa, ó o trocadilho. Foi boa. 6? Eu achei nota baixa. Bebedor. Achei nota baixa. Porque ele foi bem, até. Pô. Ele mandou um contraponto que todo mundo esperava o Sequeira. Ele mandou o Domingues. Quem tá com Sequeira é os corintianos no Santos, velho. Pô, querendo tirar jogador, contrário. Querendo tirar técnico. Mas eu não sei se procede. Só repercutiu a informação que saiu agora no UOL. Ah. É, mas, ô, Leandro, qual é o seu bairro, meu? Paraíso. Ó, Adão, hein? Que próximo da rádio, né? Então tá tranquilo. E você trabalha com o quê, meu? Eu trabalho com equipamento hospitalar. Como? Equipamento hospitalar. Exato. Então você vende lá aqueles balões de oxigênio, próteses, não, alguma coisa? No caso... equipamento de tomografia, PET, ressonância. O Sombra conhece bem esse... Quanto sai aí uma máquina de ressonância seminova, cara? É uma boa pergunta essa. Quanto depende muito da configuração. Naquele modelo sem ar-condicionado e sem vidro elétrico. Não, acho que... Como é que você tem encostado aí, que dá pra fazer um... Você não faz um bem parte, bolado. Você não faz parte daqueles esquemas de bem bolado, não, né? Não existe. Isso aí não existe. Cuidado, hein, velho. Vai começar aí, pô. Vamos pela Anvisa, não pode, não. Não, mas Leandro, você não fuja da pergunta. Quanto custa um aparelho de ressonância magnética? Não, isso aí é um pouco confidencial, na verdade. Mas o Sombra quer botar na sala dele, porra. Quer botar na minha sala? Você tá louco? O Sombrinha aí, do jeito que gosta, é capaz de confundir. Gente, eu não gosto, só que eu procuro me informar, é diferente, cara. Amigão, se a gente entrar no Google agora e colocar aí, por exemplo, vai, até no Mercado Livre, fala aparelho de ressonância magnética, vai aparecer lá, mano. Qual que é a encolha que fala? Procura lá, ué. Mas você que tá, tá no ar. Você tá todo na encolha aí, mano. Você não tá vendendo cocaína no ar, velho, é um aparelho de ressonância, velho. Olha aí, tem novos, semi-usados... Seminovos, usados. Por que que você falou que é secreto, é segredo? É... Não, porque depende muito de negociação, de cliente para cliente. Mas parte de que preço? Olha aí, eu já te digo aqui. Já, olha. Já achamos aqui. Olha aqui, por exemplo, é uma máquina de ressonância magnética de uma fábrica japonesa. Modelo Aperto, $250 mil. É isso? Fabricada em 2004. Pô, só que nem barco, meu. É velho e continua custando caro pra cacete. É isso aí? Não, mas pode ser. Tem um mercado de seminovos que é um mercado bem aquecido pela economia, né, já atual. Já não é sigiloso, também, né? Tem... Caraca, 250 conto? Não, mas também já vi, olha, já vi uma aqui de $65,000, mas é uma modelo 97. Ah, mas aí é aquele que já não detecta. Ela é quase tão velha quanto o Domênico. Você entra e sai triturado. É aquela ressonância que você coloca teu braço lá pra fazer uma ressonância lá de alguma parte lá, véio. E na hora que você tira, sai um cogumelo aí, porque começa a vazar radiação. Olha, mas você tem... Essa, por exemplo, de $250,000, se quiser comprar, o problema é que ela tá lá no Japão. Quanto sai o frete? Aí, 70, tem uma de $70,000 no Japão também, essa modelo 97. Não, mas pega o Standard Shipping aí, Sombra, pra não sair tão caro. Ó, vamos montar aí um negócio aí, é Web Ressonâncias. Montar um negócio. Web Ressonâncias, com várias fotos, você põe na garagem assim e tal. Hã? O Dante aqui, meu amigo Dante Machado, que é agora policial... Ele falou que tá levantando tua ficha lá, velho. Tá vendo? Você ficou na encolha pra falar teu preço aí? Não, pode levantar, não tem problema, não. Não, então você deve estar superfaturando o teu produto aí, mano. Velho, olha, tem uma que... Olha aqui, deixa eu ver. Não vou dizer a marca, mas ó, tá localizada em Altai, na Rússia. Rússia. Ixi. Modelo 95, $120,000. 95 modelo? Modelinho 95, mas ó, tá joinha. Mano. Mas 95 você bacana. Não bota mais fé, velho. Ah, Sombra, 95 pra essas... Ô, velhinho, dá pra acreditar, confiar numa máquina do ano de 95? É, não é muito confiável, assim. Não é muito confiável, que eu digo, pela tecnologia que envolvia, né, no passado. Você trabalha... A radiação é muito maior. Eu sei, mas você trabalha só com zero máquina como ou com seminovas? Não, com um equipamento novo. Só novo. Ah, por isso que ele tava dizendo que comprar usada tão velha assim não é legal. E outra, ele não quer falar o preço porque o bagulho deve ser mó bica, mano. Olha, se essas usadas são $250,000, é um modelo 2004... A dele deve ser $700,000, por aí, $600,000. O Ben já me mandou aqui uma mensagem falando assim, por que vocês acham tão caro $250,000? Pô, é, cada um. Cada um tem uma perspectiva. É o que ele vai gastar em Nassau esse final de ano. Cada um compra a máquina. Ah, ele vai pra Nassau? Vai. Fechou Nassau? Pô, ele comprou um quarto no Atlantis lá. E eu fiquei sabendo de um andar só pros melhores amigos. Sim. Ele não quer ser incomodado. E o andar de baixo, ele também... O andar de baixo não, o andar de cima, ele loucou pra ninguém ficar andando e atrapalhando o sono dele. Porra, que luxo, nunca pensei nisso, hein? Que às vezes ali, gente, não tem nada pior do que o cara de cima, às vezes tá dando uma catracada com a mulher, faz aquele barulho todo. A cama, a cabeceira na parede. Ou então o contrapiso é muito fino, RG. A mulher chega de salto, faz aquele barulhão, você acorda. É, aquele laminado, aí você pisa lá pra... né? Ó, quem inventou o aparelho de ressonância? Boa pergunta. Você vende? Não sei, também não sei falar. Ah, então você só ganha dinheiro. Você ganha comissão, velho, em cima da venda que você faz? Como é que é o... É como se fosse uma loja de roupa? Eu não ganho porque eu não trabalho na parte comercial, né? Mas o vendedor que vende um aparelho desse, ele tem comissão na venda ou não? Depende da empresa, né? Tem empresas que oferecem e outras que não oferecem. Imagina o cara ganhar uma comissão em cima de $750,000, $1 milhão, mano. Olha, então anote aí pra você saber o que você tá vendendo, quem foi que criou isso que você tá vendendo. Quem inventou o inventor da ressonância magnética foi Raymond Varan Damadian, um médico armeno-americano, inventor do primeiro equipamento de digitalização de ressonância magnética. Uhum. Ah, tá vendo? Aí sim. Ah, deixa eu ver, sua pesquisa sobre sódio e potássio nas células vivas levaram-no às suas primeiras experiências com a ressonância magnética nuclear, que o levou a propor o primeiro scanner de ressonância magnética corporal em 1969. Olha aí, tá vendo? Todos nós, o Estádio 97 é incrível, olha que programa cultural. Esse tema do seu fim de semana, quando você tiver Natal, todo mundo na família lá, reunido na mesa, aquele peru lá todo ferrado, torrado no meio da mesa, e você falando assim, gente, vocês sabem quem inventou a máquina de ressonância magnética? Você puxa, olha que assunto bacana. Mas legal, porque dá a impressão que o cara é culto, porque ele vai puxar essa carta da manga, ninguém vai saber. Porque eu já esqueci o nome, você lembra? É o Raymond Varan Damadian. Ah, é o Raymond Varan, você lembra da vassoura. É o Raymond Varan Damadian, tá vendo? Quem diz que armênio só faz sapato? Quando a tia gorda começar a fazer aquela farofada na sala, você puxa esse assunto, velho. E, ô Leandro, você torce pra quem, meu? Eu torço pro São Paulo. Muito bem. Se o Mota tivesse aqui, tricolou. E o Mota deve estar feliz, ó. Não tá com jeito de chuva hoje? Que pena, hein? Que porcaria, né? Então hoje a gente faz rápido. A gente chama ele mais rápido hoje. Ô, Leandro. Oi. Ao que se comenta, a contratação mais bem encaminhada é do Paraguai, o Coleman. O Coleman, né? A estatística dele é de um gol a cada três jogos, né? Não dá pra dizer que é ruim, não dá pra dizer que é maravilhosa, mas talvez o grande intuito aí seja porque é um jogador de boa estatura e boa cabeçada. Porra, então um gol a cada três tá bom. O Gustavo, que tá no banco do Corinthians, a expectativa é um gol a cada vida? Você é louco, RG. O cara já fez uma pá de partida aí também, o maluco marcou um gol até agora. Esse, né? Também. É. Como que você vê a contratação de jogadores, às vezes, não tão conhecidos? Não, eu acho que as apostas são válidas. É lógico que uma boa parte delas podem não dar certo, mas claro, é uma aposta. Inclusive, alguns jogadores com mais nome, por exemplo, também não são garantias de que vão dar retorno, né? Você é que esse moleque, ele veio com o aval, né, Sombra, do Rogério, porque foi o Rogério que pediu a contratação, né? Mano, o Rogério passou a conhecer o atleta mediante, segundo eu li, do trabalho de pesquisa do scout lá, né? De estatística, scout. Do radar? Sinceramente, difícil dizer que alguém é um cara que viu muitos jogos do Coleman. Duvido que o Rogério tenha visto, duvido que qualquer um não, tenha visto. Não, mas a indicação foi dele, não foi? Em cima dos scouts que ele viu? Ah, mas mano, é aquela coisa, em cima dos scouts. Aí passa a ser uma questão técnica, né? Tudo bem, tem o aval dele, hoje é um treinador. Mas se você tem um scout, você fala, gostei do... O scout, ele é ruim ou é bom, não tem um meio termo. Então, mano, mas será que o Rogério tava jogando videogame lá e viu o cara e falou, pô, esse expandir e tudo mais? Porque às vezes o cara acha jogador no videogame, RG. Eu acho que não. Sabe um cara bom no videogame, velho? O Nolito. Quem? Nolito. Nolito? Do City. Ah, mas eu não gosto. Acho que videogame, por exemplo, ele tem uma importância. É, acho bom pra você... conhecer um pouco mais de quem tá pelo mundo. Desculpa, mas nada. Mas a ver, os scouts de videogame são, às vezes, eu acho um pouquinho equivocados. Acho que tem jogador que às vezes é muito melhor no videogame do que na vida real. Você se basear em videogame. Agora, Sombra. Agora, qual é a média do Chaves de gol? Olha, hoje eu acho que é de 1 a 2 jogos, cresceu um pouco, mas o Chaves veio com o mesmo retrospecto de gols que tinha o Coleman, né? Então, não. Mas assim, eu não acho o Chaves ruim, viu? Cara, na boa, pela estatística lá no Campeonato Paraguai, o Coleman fazendo um gol a cada 3 jogos. Eu não sei, tudo bem, ele pode ter como ponto positivo aí o forte dele, o jogo aéreo, que realmente hoje no nosso time não tem ninguém muito com esse perfil para fazer essa função lá na frente. Mas ruim por ruim, eu continuaria com o Chaves, apesar que também que o Chaves é um jogador emprestado e que no meio do ano ele retorna pro Boca, né? Então é importante a gente já pensar também nessa, quando ele sair e retornar pro Boca. Mas eu jogaria com o Chaves. Acho que porque o Chaves, ele tem um ponto positivo, que ele incomoda muito jogando lá na frente, né? Ele é um cara brigador, pelo menos do meu ponto de vista, né? E é um cara que arrisca, eu gosto dele porque é um cara que procura jogo, arrisca, chute, ele bate bem a bola. E eu gosto do Chaves. Eu não acho que o Coleman, não conheço ele, é claro que ele pode surpreender todo mundo, mas não vejo assim como um jogador que vai fazer uma diferença pra gente, mas é porque a gente também não conhece ele, né? Vou fazer uma pergunta pra você e pro Shadow. Como é que vocês imaginam, claro que agora é suposição, mas como vocês imaginam que será o perfil do Rogério Ceni como técnico? Na linha de Muricy ou na linha de Vanderlei Luxemburgo? Explico. Linha do Muricy, aquele cara que vai se preocupar ali com as quatro linhas. E só, não me encham o saco. Ou na linha Luxemburgo, tipo, não, quero saber de tudo, quero saber como tá andando tudo, quem tá fazendo o que aqui dentro. Como é que vocês imaginam que será? Sua opinião, Leandro. Eu acho que ele vai ser uma linha mais parecida com o... mais parecida com o Tite, assim. Ele não acho que ele vai ser um cara brigador, aquele motivador, né? Tipo Felipão, próprio Muricy há uns tempos atrás. Acho que ele vai ser um cara mais tranquilo de questão de posicionamento, tática, que mais de orientação do que aquele motivador mesmo, como o Filipão, por exemplo. Aí eu acho, RG, que ele vai ser um cara extremamente metódico. Eu acho que ele vai ser rigoroso, mas ser rigoroso não significa ser autoritário. Não, sim, mas rigoroso, um cara muito atencioso, que vai cobrar, que vai ver scout de jogador, que vai ver quanto correu dentro do campo, qual a margem de acerto. É um cara que ele já está trazendo duas pessoas, que principalmente uma que trabalha muito nesse quesito tático, que é o Michael Beal, né? Que é um cara que trabalha nesse setor, ele vai delegar funções e vai falar, não, o cara é especialista nisso, ele vai trabalhar bem isso, vai me ajudar nisso, ele vai cobrar muito. Eu acho que vai ter um pouco de, na parte de treino, vai ter uma questão meio de Tele Santana, de querer falar, não, porque ele vai trazer um pouco do que ele foi como jogador, e como jogador, ele vai trazer o quê? Eu treinava muito, eu quero que as pessoas, gostaria que as pessoas fossem como eu fiz. Porque ele sabe a importância que tem do treino e da repetição do treino, né? Ele sabe dessa importância para chegar num momento, num pico. Eu concordo. No lugar mais alto. Eu concordo com você, e aí é que eu acho que é onde a roda pega. Se o grupo comprar essa ideia, eu acho que será maravilhoso. Acho que será muito legal. Mas sabe por que não tem como não comprar, RG? Porque o jogador também não é burro. O jogador, ele jogador... é burro até a hora que ele quiser. A hora que ele não quiser mais ser burro, aí ele passa a ser muito esperto, inclusive. E ele sabe que qualquer tipo de boicote ao trabalho do Rogério Ceni, pra falar a verdade, ele vai ser extremamente bajulado dentro do elenco do São Paulo. E tem que ser. Porque o Rogério, além de ser um treinador hoje, teoricamente novo, né, RG? Porque ele não tem laço como um treinador. É prática mesmo. É um cara que tá chegando agora. Mas agora, fora o fato dele ser um treinador novo, ele é o maior jogador da história do São Paulo. Tá certo? É um ídolo recente, porque acabou de jogar faz pouco tempo. A torcida ainda tem por ele um carinho enorme. Então qualquer... por exemplo, o Wesley, Michel Bastos. Você acha que eles vão fazer com o Rogério, que fizeram com outros treinadores, aí de colocar a mãozinha na cintura e falar, não quero jogar, ou então quero ir embora, não tô feliz aqui? O Rogério ia chegar pro cara e falar, bacana, o negócio é o seguinte, deixa eu conversar, deixa eu ter aqui meia horinha com você no particular. Ia dar uma jantada de mente no cara, RG. E se o cara não quisesse jogar, eu tenho certeza que a carreira do cara ia pelo ralo. Agora tem muito treinador bonzinho que não quer bater de frente com o jogador no futebol, que acaba, não, mas a gente tenta negociar, a gente tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. A torcida do São Paulo vai detectar qualquer tipo de jogador que queira fazer corpo mole pra ferrar o Rogério. Tá na cara que isso acontecerá. Concordo. E o Rogério, ele é um cara que ele vai ter, como disse o Mano, ele tem todo o aval do torcedor. Sim. Pra ele perder esse aval, ele vai ter que errar demais. Ele vai ter que errar muito mais que todos os outros. Ele vai ter que errar 4 vezes mais que o Ricardo Gomes. Porque como você, quando você acredita na pessoa e você idolatra a pessoa, você às vezes até se nega a ver o erro. E eu acredito que o torcedor, a grosso modo, eu não tô falando aquele que é a sintonia fina. Tô falando aqui, porque o que eu falo de a grosso modo e sintonia fina? Se você pergunta na sintonia fina para os mais críticos, ah, eu odeio o Galvão Bueno, é o pior narrador da história. Faz uma pesquisa de popularidade, o Galvão Bueno é disparado o melhor narrador do Brasil, é o mais querido, disparado. Isso é fato, são números. Então, para o Rogério Ceni perder esse amparo do torcedor da massa, mas tem que errar demais, vai errar demais, sabe? Tem que ser uma coisa absurda. Imagina uma coletiva, Sombra, se o Rogério chega lá e fala, meu time tem que ter mais alma, meu time tem que ter mais garra. Velho, a torcida já vai colocar um alvo no peito do jogador que ele entende que tá fazendo corpo mole. A torcida já começa a falar, esse. Vamos fazer uma campanha pros caras saírem e tá ferrado. O peso da palavra do Rogério é enorme. Agora, quando é o Balsa, se é o Ricardo Gomes, e surge uma questão do time tá jogando mal, parte vai pro... Ah, esse técnico não sabe montar o time. Se o jogador não corre, ele não tem ascendência, o cara não corre porque o técnico é bundão. Parte da torcida vai falar assim, não, ó, esse jogador é meia boca, etc e tal, não dá, ó, com esse cara não dá. Ou seja, dividem-se as opiniões. Na massa, com o Rogério Ceni, meu amigo, jogador tiver mal em campo, tá mal porque ele está mal, não é porque o Rogério não tem ascendência, não é porque o Rogério não vai ter comando, não é porque... Não é responsabilidade. O jogador mal em campo não é por erro do Rogério, será sempre do jogador. É, falta de comando, eu perante não acredito, a massa, lógico. Perante a massa vai ser essa a questão. Então o jogador, ele vai ter que, no mínimo, correr demais. Senão, entendam o que eu vou dizer, saibam interpretar. O jogador, senão, ele não pode ir na padaria. Sim. Ah, porque vai ser agredido? Não, não tô de jeito nenhum querendo dizer isso. É porque ele na padaria, o jogador vai... Porque o jogador também vai em padaria, viu, gente? Vai, vai. A mulher chega e fala, ó, você vai lá comprar pão. O jogador tem vida, o jogador vai em shopping, o jogador vai em cinema. Mas é que o torcedor vai chegar e vai falar, ei, rapaz, vamos correr, tá na hora de correr. Ou seja, fica desagradável pro cara sair na rua. Sim. Que nem tá desagradável pra muito político sair em restaurante na noite. Já não tão saindo mais. Sim. Não, não tá mais saindo mais. Então pro jogador também fica inconveniente. Então é melhor correr, vamos correr pelo professor, vamos agradar o professor, vamos agradar. O mito, já tinha jogador aí dizendo aí que vai chamar, não é de professor, é de mito. Né? Vamos lá com o mito, etc. Pode tratar de correr, porque o homem sabe que se não treinar e não corresponder, ele fez, ele mostrou como deve ser. É diferente de jogador aí que vai virar comentarista depois, que fica criticando o jogador que tá em campo, mas quando foi jogador fichinelinho, sim, dava migué direto. Pô. Agora é fácil, né? Começar a apontar o dedo e começar a disparar. Tá falando... O Rogério não tem telhado de vidro. Ele pode falar com propriedade cara a cara. E esse atleta. Discurso que você utilizou é pra falar dos jogadores, serve pra diretoria também. Porque o Rogério Ceni, a partir do momento que ele começa a sentir que ele tá sendo frito dentro do São Paulo... Ele conhece melhor do que ninguém o que é fritura. Ele já falando... abre a boca e metralha todo mundo ali. Você tá falando daquele que ficou na reserva um tempão, e aí o repórter questionou ele e falou, dane-se, eu tô ganhando. É isso aí que você tá se referindo. Não, né? Olha, eu acho que pode ter uns três que se encaixam dentro não, mas esse falou mesmo. Dane-se, eu tô ganhando. É complicado. Ô, Mano. Diga, irmão. Vou fazer uma pergunta aí. Fala aí, meu. Vamos fazer um rolo aí. A gente manda o Michel Bastos e o Wesley e vocês mandam o Ropeiro pro São Paulo? Podia. Olha, eu prefiro... O Ropeiro do Corinthians não tem culpa disso, mano. Ele não pode servir de moeda de troca, mano. Eita, não. Mas, ó, o que é uma pena, hein? O que mas é uma agora pena. Eu vou defender uma pessoa que nem conheço. Diz que o Ropeiro, o ratinho do São Paulo, é uma pessoa sensacional. Você quer trocar o Ropeiro? Você tá louco? Não, mas eu não tô falando pra trocar. Eu só tô falando pra colocar mais um lá. Mas, ô, amigão, eu entendo a frustração da torcida. Ele tá querendo auxiliar pro ratinho. Eu entendo a frustração da torcida do São Paulo com relação ao rendimento de ambos, né? Porque o Michel Bastos não foi bem e o Wesley também não. Mas os dois sabem jogar bola, velho. É isso que é triste, RG. Porque tem cara que às eu vezes... Que fala, é. O Márcio Araújo do Flamengo. A torcida do Flamengo detesta o cara. A torcida do Flamengo quer matar o Márcio Araújo. Mas é um cara dedicado. É um cara que é o primeiro a chegar e o último a ir embora. É um cara que se dedica, é um cara que corre pelo Diego, é um cara que corre pelo Guerreiro, porque esses caras não marcam. Aí o Márcio Araújo tem que fazer o serviço sujo. Mas é um cara dedicado. Agora você pega lá o Michel Bastos, velho. O Wesley. Se esses caras tivessem 10% a mais de vontade, esses caras iam ser uns puta jogador, cara. Eles vão jogar demais. Eles sabem jogar bola. Do jeito que o Michel Bastos chegou, nossa, eu achei que o cara ia quebrar a banca, velho. Mas o Michel Bastos, até a renovação do contrato, ele tava jogando bem no São Paulo. É que depois que renovou o contrato, velho, aí azedou. Aí azedou. Ia quebrar a banca. Eu queria aproveitar que é ouvinte é São Paulino. É uma ação solidária, muito legal aí. Aquelas camisas, várias camisas que o São Paulo jogou, com o emblema da Chapecoense, aquele jogo em homenagem à Chapecoense. Que goleou o Santa Cruz, né? Isso. Aquelas camisas estão sendo leiloadas. Ah, legal. E toda a renda... Será revertida para as famílias dos jogadores. Aí sim, hein? As famílias dos jogadores. Legal, não é para a Chapecoense. Também não teria problema se fosse para. Sim. Mas acho que a Chapecoense tem outras maneiras de obter recursos. As famílias é muito difícil. É. Então, o site onde você pode... E eu entendo que isso é muito mais do que só pra São Paulino. Às vezes você é corintiano, palmeirense, santista, torcedor da Luz ou flamenguista. Você pode ir lá ganhar no leilão pra, de repente, dar de presente de Natal. Sim. Pra um amigo São Paulino. Todos os times, Sombra, que jogaram, poderiam fazer, pode fazer isso. Não custa nada, né? Sim. Suas torcidas que... Então, olha, o site, você vai lá, é http://spfc.vc/superbid. Então é spfc.vc/superbid, tá? Eu acredito que no próprio site oficial de São Paulo também tenha um link. Eu vou pedir para o Vilela postar o link também na página da rádio. Eu vou postar no meu Twitter aqui, vou postar também o link para as pessoas que queiram acessar, né? E participar desse leilão, né, cara? Legal, porque esse dinheiro vai para a família de jogadores. Isso é importante demais. Legal mesmo. Inclusive, daqui a pouco, eu não sei se você tem acesso aos números aí pra gente ter mais ou menos uma ideia de como tá o leilão aí, mas seria interessante a gente passar. Mano, também. Eu tô vendo aqui, olha, por exemplo, tem camisas, que são várias camisas, sim, né, cara? Do time inteiro, inclusive os titulares e reservas. São 46 camisas sendo leiloadas. Uhum. Tá? Então eu tô vendo aqui, tem camisa de 500, tem camisa de 750, tem camisa já com lance de 1000, que é de goleiro. Que foi aquela em homenagem ao goleiro Danilo, a número 01, tá em R$1.000. Uhum. Né? Tá aqui, valor atual, R$1.000. Uhum. E o encerramento do leilão será no dia 22, ao meio-dia. 22 é o quê? É quarta que vem? 22 ao meio-dia. Quinta, né? Quinta-feira. Olha, muito bacana, tá vendo aqui, olha, tem do Denner, tem do jogador Marcelo, tem do Caramelo tá em R$750. Tá aqui do Kleber Santana, que também jogou no São Paulo. Tem do Ananias. Sim. O Josimar. Legal. E com os números, tem o emblema do São Paulo, Força Chapé, o emblema da Chapecoense. Pô, eu mesmo vou dar um lance aqui, legal, cara. Legal, legal. Eu mesmo vou dar um lance, porque eu quero ajudar e quero ter essa camisa também. E bacana. Lembrando que todos os sobreviventes já estão lá em Chapecó. É isso aí. Não, mas o Foman, ele ia sair acho que hoje, né? Ele tá acho que tá sendo transferido. Acho que já chegou. Né? Mas ô, você falou da Chapecoense, Sombra, não sei se chegaram a ver a informação. Tem um Sheik que tá vindo aqui pro Brasil pra ajudar a Chapecoense, cara. Sheik? Um Sheik. Porra, inclusive, a Chapecoense, claro, ela recebeu esse e-mail, recebeu um comunicado aí, ele tentando o contato com a Chapecoense, mas a Chapecoense ela se precaveu também, e claro que tem muita gente que agora vai querer aparecer às custas da Chapecoense tragédia. Lógico. Mas aí o que o Sheik fez? Ele não obteve o retorno aí de como chegar lá no estádio da Chapecoense, com quem falar. Ele entrou em contato diretamente com a CBF, RG. Pegou lá o contato das pessoas da Chapecoense e a CBF meio que acabou intermediando essa situação. Então o Sheik, ele vai estar desembarcando amanhã em Chapecó para ver o que ele faz lá em termos de ajuda. Eu não sei se numa dessa ele começa a ser um investidor da Chapecoense aqui no Brasil. Já pensou? E ele queria o contato também da família do Caio Júnior para que ele pudesse conversar também, possivelmente talvez até ajudar, porque o Caio Júnior é um cara que passou lá também pelo Emirados Árabes, trabalhou no Catar também. Sim. Então ele deve ter o conhecimento ali, talvez, aí não sei se eles chegaram a se conhecer pessoalmente. Legal, hein? Mas o cara tá vindo amanhã aqui pro Brasil, RG, pra tá indo lá conhecer as instalações da Chapecoense e possivelmente numa dessa virar até um investidor. Quem sabe? Tomara, né? Legal, bacana, pô. Ah, com certeza. Ia ser legal, bacana, cara. Demais. E olha, eu vou repetir o site aqui pro pessoal entrar nesse leilão beneficente, cara. É o spfc.vc/superbid. Superbid. Esse bid é BID. Superbid, tá bom? Vai lá. Daqui a pouco eu também vou fazer aqui o meu lance aqui por camisa dos jogadores do São Paulo, da Chapecoense, que vai ser bem legal. E, aproveitando que você está no ar, Leandro, segundo o site Terra, o São Paulo está na frente aí para ter o Coleman, viu? Boa. Agora, ô Sombrinha, duas perguntas. Quem começa o ano como titular no gol? Acho. O Sidão. Palpite, boa. Não é informação. Palpite. Mas eu fiz essa pergunta pro Rogério Ceni, Sombra. Ele disse que ele vai dar chance pros três goleiros do São Paulo. A menos que o Renan não tenha se recuperado, porque ele fraturou o dedo aí, né, no término do Campeonato Brasileiro e teve essa lesão. Mas ele disse que na Florida Cup aí os três vão jogar. Legal, ok. Ele falou que vai dar chance pros três. Inclusive o Denis podia ir pra Chapecoense lá, pra dar uma mão lá. Ah, cara, eu desejo todo o sucesso do mundo pro Denis. Isso aqui é a zica, velho. Denis não é mau goleiro, cara. Não, se for pra jogar bem, eu quero que ele fique até no São Paulo. Mas que seja confiável. Mas então, eu não vejo futuro pro Denis no São Paulo. Pode ter a raiva da pessoa, né, cara? Assim, não, porque quando a gente fala mesmo. Eu quero que ele bem. Eu quero que ele seja. Olha, eu quero que ele jogue melhor que todos os goleiros do mundo. Mas eu acho que no São Paulo, pra ele, já deu, viu? Tem uma hora que a torcida pega a bode, é difícil você conseguir reverter o quadro. Mas eu concordo com o Sombra, o Denis ele não é mau goleiro não, o Denis ele poderia ser emprestado para algum clube E eu tenho certeza que ele vai conseguir se destacar. Você pega alguns exemplos, RG. O Danilo Fernandes, na época que ele jogava no Corinthians, ele nunca teve o êxito que ele tá tendo hoje no Inter. É, senão ele teria permanecido lá. Você vê como é que é? O Júlio César também, que passou pelo Corinthians. Inclusive, graças a Deus, o Corinthians perdeu aquela semifinal do Paulista aí pra Ponte Preta, porque a Ponte Preta também tem grande participação na conquista do Mundial e da Libertadores de 2012. Porque numa falha dele, ele acabou sendo sacado e aí o Cássio entrou no gol e não saiu mais. Mas é um cara que também saiu do Corinthians, ele começou, tá no Náutico, se eu não me engano, hoje aí. Fez sucesso no Náutico, a torcida do Náutico gosta muito dele, não sei se ele tá lá ainda. Mas era um cara bem quisto lá no Náutico. Vocês sabem quem que virou diretor agora? O ex-goleiro que virou diretor? Quem? Não. Fábio Costa, velho. Ah, no interior de São Paulo, na União de Araras, né? União Barbarense. Pô, ele devia ter virado diretor lá onde tá a Richthofen lá, doida lá. Amigo, tem cara, né, mano? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Mano. Segurança. Sombrinha, segunda pergunta. Diga. Oi. E o Valdívia aí do Palmeiras, hein? Do Palmeiras não, do Inter. Seria bom jogador, né? O Valdívia é bom. O Inter vai liberar, hein? Cara, eu acho, cara, que assim, puta, você tem toda a razão, é bom jogador. Mas deve ter muito time em cima, né? Esse vai ter uma disputa boa em cima dele. E quem tá voltando também pro Inter, que diz que quer ajudar a colocar o Inter de novo na Série A, o D'Alessandro, né? Ah, é? Porque ele já pertence ao Inter, ele tá emprestado, né? Ele foi emprestado, né? É. Tá saindo do River e tá voltando, né? Exatamente. Sim. Tá certo? Tá certo. Bom, pessoal, obrigado aí, parabéns pelo programa. Bom Natal, velho. RG, o pessoal costuma falar aí que vocês são impagáveis. Não, pagáveis. Vamos fazer uma campanha aí que aumentar o salário de vocês. É, pagáveis. Aproveita que o Zé tá escutando hoje, velho, ele é o cara. O Zé e o Fernando. Zé, vamos aumentar o salário de todo mundo aí, hein? Boa, velho. Olha, do jeito que estão da economia, eu vou te dizer o seguinte. Mas você pede pra aumentar pouco, viu? Não pede pra aumentar muito, não. Olha, eu peço só que continue pagando. Tá ferro. Né? Se continuar pagando, também, já tá tudo bem. Também é não uma precisa aumentar. Só manter a gente empregado já tá legal. Também é uma boa. A gente pensar em aumento na época que tá todo mundo desempregado é luxo demais, né? É que faz parte do charme. É claro. Mas pagando tá bom. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Que falou, obrigado, irmão. Melhora a tarde de todo mundo aí na volta do trânsito. E mandar um abraço para o pessoal da GE. Pessoal do Deveras, Paraguai, grande família, um abraço pra todo mundo, o Heitor. E RG, mandar um beijo pra minha esposa, falar que eu amo muito ela. Qual o nome dela? Meire. Meire. Ela tá aqui do meu lado. Ah, então, Meire, se prepara que hoje você vai ver a cabecinha do bacalhau, hein? Eita! Boa. É nóis, então, velho. Tá bom, gente. Obrigado. Falou, aí, cara. Parabéns pelo programa, hein? Valeu, parceiro. Bom Natal junto. E bom Ano Novo pra vocês. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento de Bozano, mano. Vamos lá do desodorante Bozano. Opa, vamos lá. Sexta-feira, hein, RG? Final de semana tá chegando. Hoje? A galera tá passando a vara no esmeril. Hoje? Moleque. Hoje vai ter que fazer o serviço completo, hoje, né, velho? Hoje é badalo na boca do sino, mano. Bora. Não adianta o cara também ir pra balada com uma camisa bonita. Tá fedendo, né, RG? Aí levanta o braço, nossa. Aquela caatinga, né, velho? Aquele cheiro de gato morto. Você é louco, mano. Você é louco. Então, ouça essa dica aqui, amigão. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você pode ter certeza que você vai passar de manhã quando você sair para trabalhar? Vai trabalhar o dia inteiro, independentemente de qual seja a sua função? Você pode ter certeza que você não vai feder, você não vai ficar com aquela pizza nojenta ligando o seu cotovelo até o seu umbigo. toda molhada a sua camisa. Você não vai pagar esse mico, cara. Você vai sair do seu trabalho, você vai fazer aquele treino pesado na academia, você também vai estar protegidaço, eu tenho certeza. E se você quiser mais, cara, você pode sair direto da academia e ir pra balada, você vai estar garantido, velho. Você não vai estar fedendo, você não vai ter aquele cheiro de esfirra de carne, tá bom? Você vai estar cheiroso, cheiroso e cheiroso. A RG número 2, agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa. Boa, oferecendo, mano, ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. E ó, ligou aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Mensagens que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. WhatsApp. É verdade, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, amigos. Aqui é o Leandro, da Vila União. Queria fazer uma pergunta pro mano. Ô, mano, não era pra você estar lá no Japão agora? Era. Esperando o Real Madrid? Era. Falou que ia bater na cara e tal. Isso. O que aconteceu? Não deu. Chupa, mano. Um acidente de percurso, né, cara? Fazer o quê? E há 4 anos eu tava, seu Zé Ruela. Há 4 anos eu tava lá. Perdeu dando uma jorrada no Chelsea, velho. Nossa, como aquilo lá. Aquela viagem me fez bem, gente. Aquela viagem me fez bem. Quase morreu na arquibancada. Fez bem, então, véio, quase imagina, você capota lá. Imagina eu voltando bem de DHL, velho. Hein, RG? Num plástico bolha. Ah, moleque. Com a faixa de campeão? Ah, faixa de campeão, né, velho? Não ia morrer em qualquer lugar. Morrer no Japão, velho. Nossa, é louco, campeão do mundo, mano. Ah, mas no Japão é bom, as pessoas, né, morrem e fazem festa. É, mas pô, como é bom, mano. E há 4 anos eu tava lá. Morrer no Japão? Não. Ah. Como é bom ir pro Japão, cara. Tava lá há 4 anos, baita festa, gol do guerreiro. Já com saudade do guerreiro. Eu não sei se você comeu a mesma carne, que o Ben já disse que comeu aquela carne que custa R$2.400 o quilo lá, não, do gado Wagyu lá. Não, não comi não, cara. Mas ele foi só com os... Inclusive só com os amigos, né? É, o pessoal lá do hotel, eles acabaram indo num restaurante lá que era menu degustação. Ah, tá. E aí acho que saía $450 por cabeça, mas aí tinha tudo, tinha fugu, tinha bife Kobe, tinha polvo, tinha aquele atum caro lá, o atum azul. E mesmo pra você que é uma pessoa bem remunerada, fica pesado também, fica, não caro, é pra... fica caro. Aí é pra aquele nível mais assim, empresário. Ah, mesmo, mas né? Na boa, Sombra, eu não. Eu acho que é legal. O cara que curte esse tipo de situação aí, acho que tem que gastar porque ele acha que vale a pena. Isso aí é só pro bico, mas na boa, da pirâmide, eu acho que é exagero, mano. Imagina o cara gastar aí $450 aí pra comer um menu de degustação, RG. É, tudo bem, você vai comer um pedacinho de atum azul. Aí você vai comer um outro pedacinho lá de bife Kobe. Aí tem o gado Wagyu. Wagyu. Wagyu. Eu li outro, é Wagyu. Wagyu, então, a pronúncia correta do gado. Diferente então, do Mota, que é Wagyu. É, Wagyu. Então, é o Wagyu, o gado Wagyu. Nunca comi. E tinha lá também o fugu, RG. O fugu, pra quem não conhece, é aquele baiacu, o famoso baiacu aqui. É o sashimi dele. Só que é um peixe extremamente caro, justamente pelo fato de ser uma iguaria e não um é tanto qualquer quanto um, exótica. E não é qualquer um. O cara, é para que ele possa que fazer prepara o corte do... Não é qualquer sushi mesmo. Não. O cara, para que ele possa fazer o corte do nosso querido baiacu, RG, ou no caso, fugu, no Japão, ele precisa ter um curso aí específico, porque esse peixe ele tem uma glândula que, se cortar de errado, contamina a carne inteira. É verdade. E se o cara puser na boca, não precisa nem engolir, se ele puser na boca e engolir a saliva... Ele já morre, cara. Pra quem você daria um pedaço de fugu aqui do estádio 97? Ah, pra ninguém. Aqui todos são meus amigos, cara. Agora são? São, todos são. Agora são. Agora? Pô, mas o pessoal lá do hotel foi comer, velho. Eu não tive coragem, não. Fiquei olhando pra cara dos caras, assim, pra ver se os caras iam dar uma rateada aí. Uns 3 por ano morrem no Japão, morre, hein? Véio, morre, velho. De vez em quando dá uma zica aí, velho. É verdade. Morre. Eu já vi reportagem. Tem uns que se metem a besta lá de fazer, tá louco, fazer o trem lá. Não precisa, né? Então, mas geralmente aqui morre quando pega lá aqueles negócios lá de compra de site coletivo. É. Que aí o sushimi tá fazendo um monte de sashimi, assim, a larga escala, RG, o cara não toma tanto cuidado. Fala, ah, acho que furou. Ah, não sei se furou, mas não vou jogar o peixe fora. Põe aí, põe na tá roda. Louco, é. Põe na roda aí. Isso é brincadeira. Mas muito louco, já põe um lugar que vale a pena, site, hein, de compra coletiva, é brincadeira. Vamos lá, mais mensagem no nosso WhatsApp. E aí, galera do Estádio 97, aqui é o Ricardo, paraguaio da Penha. Esse mano só fala groselha. Ele nem conhece o time do Paraguai e fala besteira. Olímpia é 3 vezes campeão da Libertadores, rapaz. Então, você então. Ganhou apenas uma. Quem é o Corinthians, rapaz? Que Corinthians? Vai te catar. Isso não é Paraguai nem aqui nem na China. Ali não é ninguém, é 3 vezes campeão da Libertadores. Mas não é ninguém, velho. O que significa Olímpia, velho? Nada. Se o ninguém nada. Ganhou 3... Mas você não tem que se basear, velho. Porque ganhou uma. Mas você não tem que se basear. O Corinthians, mesmo antes de ter vencido a Libertadores, era muito maior do que o Olímpia. Você tá de brincadeira. Quem que é o Olímpia, Paquito? Quem quer ser o Porteio, joga só com 11, não joga com 12. Quem quer libertar? Quem quer ser o Porteio? Quem quer o Olímpia? Tá de brincadeira, 12, mano. 13, 14, às vezes. Jogava com 15, mas trouxe, caiu o presidente, agora 14. É. Paquito, o Corinthians, ele é maior do que o Barcelona e o Real Madrid juntos. Mesmo sem Libertadores. Você, imagina. É, porque é muito fácil você torcer pra esses times modinha, porque, ai, eu tenho Messi, ai, eu tenho Cristiano Ronaldo, ai, eu tenho Benzema, ai, eu tenho Suárez. Aí é baba torcer. Eu quero ver torcer pra Gustavo, velho. Eu quero ver os caras torcer. Compensação, aí, eu vejo o Marquinhos Gabriel. Eu vejo o desespero de quem torce. Desespero, mas isso aqui que é amor, velho. Rezar. Isso aqui que é amor. É fácil o cara amar a Gisele Bündchen. Eu quero ver acordar com a Regina Casé com um bafo do lado e falar, eu te amo. Você tá de brincadeira, mano. Amar a Gisele Bündchen, depois que ela saiu daquele desfile na Olimpíada, mano, que a Luz seguiu ela assim. Bom, há gostos variados. Por exemplo, o Domênico Gato tem tesão pela Regina Casé. Você é louco. Pra você, beleza, é tudo dela, agora? Pô, a Regina Casé, mano, ela parece o mestre dos magos com o cabelo preto, mano. Você tá de brincadeira. Já, tem pescoço, ela não parece aquele, o Cranícola? Você tá louco. A Regina Casé tá sem pescoço, mano. Ó, daqui a pouco vamos direto ao pedágio lá em São Bernardo. Mas antes tem mais mensagens no nosso WhatsApp. O oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Boa noite, amigos, estádio. Ô, mano, como hoje é uma data especial, data de aniversário da refundação do São Paulinho, pô, você podia dar uma pitadinha histórica e contar um pouquinho pra gente aí sobre o jogo das barricas, né, meu? Abraço, Rogério Silva, aqui da Casa Verde. Olha, o Rogério Silva, hoje... Foi hoje que o São Paulo foi refundado, em 35? Não, que ele reiniciou as atividades do futebol. Então... Então, ele tem razão. Reiniciou as atividades. Ele tem razão. Mesmo. Então você deveria fazer uma menção aqui, um agradecimento, antes de mais nada, ao Corinthians e ao Palmeiras, que não deixaram seu clube fechar novamente. Olha, você já tinham cancelado o primeiro CNPJ, né, na junta comercial. Ô, cidadão. Aí se primeiro... não fosse Corinthians e Palmeiras fazer um jogo pra arrecadar fundos pra vocês pagarem então, a dívida de vocês, vocês hoje iam ser só um quadrinho na parede, velho. Já brincou, fez a graça, etc e tal. Bom, mas o rapazinho que mandou aí a sua mensagem pro nosso WhatsApp... Respeita o ouvinte, hein, mano. O Rogério... Que pena, né, Rogério? Você tem nome de jogador bom, mas é um péssimo torcedor. Ô Rogério, deixa eu falar um negócio, Rogério. Deixa eu falar um negócio. Vocês, corintianos, pra chegar e ficar falando aí, Palmeiras não tem mundial. E não tem, isso é fato. Eu não vi, ninguém viu, etc e tal. Então, pra dizer que o Palmeiras não tem mundial... Não, não é o Corinthians que diz, é a FIFA. Só um minutinho. É a FIFA. Só um minutinho. Então, pra você ficar dizendo, que o Palmeiras não tem isso, não tem aquilo... recorre à ausência de FIFA, à ausência disso e daquilo. Eu não vi, ninguém viu, não sei o que lá. Agora, pra dizer sobre um factoide de jogo de barrica que nunca existiu, pra você existiu? Como não existiu? Você queria que fosse declarado o negócio, o Corinthians pega e fala, então arrecadamos aqui tanto e vamos repassar pro São Paulo? Cadê jornal? Foi uma informalidade, velho. Foi uma informalidade. Não tem nada. É feio pra você, isso depõe contra você. Não tem nada. Isso depõe contra você. Não existe. Existe sim. Isso, não existe. Isso faz parte da história do teu clube. Você isso deveria não existe. Você deveria ter, inclusive, de muita gratidão. Esse negócio de jogo das barricas... Isso aí é que nem Saci Pererê, não Lula é, não. Sem você cabeça. Sabe que não é. Isso aí é tudo invenções. Você sabe que não é. Porque o São Paulo, como um dos clubes, um dos maiores, se não o maior vencedor da história do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube, como não tem o que dizer mal, aí inventa, porque esse negócio aí de jogo de barrica, de Bambi. Porque quando tem que falar do clube, não tem o que falar. Mas isso faz parte da história do teu clube. Aí fica inventando historinha. Aqui, ó. Tá no jornal aqui, ó, na Folha de São Paulo aqui, ó. Interessante o festival... anota aqui, ó, Folha de São Paulo. Você conhece o jornal, né? Mas isso não... Interessante o festival esportivo promovido... Tá escrito promovido... São Paulo, não tá escrito Folha de São Paulo. Então, mas é da Folha. Não tá escrito Folha de São Paulo. Tá escrito Cidade de São Paulo. Então pega lá. Não tá escrito Folha de São Paulo. Não tá. Tá vendo? Não consegue. Não, consegue sim. Consegue sim. É uma cópia. Mas fala aqui, ó. Interessante o festival esportivo promovido pelo São Paulo Futebol Clube. Aqui, ó. Teremos no torneio de domingo um encontro entre Palestra e o Corinthians. Aí era uma pergunta, né? Além desses dois clubes, desfilarão na festa o Tricolor e a Portuguesa de Esportes. E aqui no corpo da matéria fala a respeito, sim. Existiu um jogo entre Corinthians e Palmeiras que levaram o grosso do público para esse festival aqui. E a arrecadação dessa partida foi toda destinada para o São Paulo Futebol Clube quitar as suas dívidas. Inclusive, o Porfírio... Cadê? O que tá escrito aí? Você conhece? Tá aqui, ó. Cadê? O Porfírio da Paz, nessa partida, ele corria com uma bandeira do São Paulo pela arquibancada, pedindo para que as pessoas jogassem moedas, notas e até mantimentos. Mantimentos para que os jogadores do seu clube pudessem se alimentar. Isso tudo que você tá falando faz parte só para fazer uma graça aqui graça no programa. Graça não, é a verdade. Porque isso não existe. Existe sim. Isso não existe. Existe sim. Mano, se a gente... E não é feio ter passado fome, Sombra. Não é feio ter passado fome. Mas é feio, feio mentir. Feio seria roubar. Mas é feio você mentir. Mas você tá omitindo você um não... fato da história do não teu tô, clube. Tá, não tô, tá. Imagina, isso não existe. Tá. Isso não existe. Eu vou pôr o então... Marco Aurélio Cunha no ar pra ele falar que o jogo das barricas existiu. Ponha. Vai lá, ponha. Mas vocês negam a declaração do Tele até hoje, falando que o São Paulo caiu? Do Zete? Bom, mas aí o que eu posso dizer pra você era falta de conhecimento das regras. Ah, ele tinha o conhecimento, ele sabia, ele usou. Não, é que você mascarou a situação, não, mas o Tele sabia que ele tava na Série B. Você que usa pra tudo o site da FIFA, de CBF, de Federação Paulista? Sim. E usa isso até pra dizer que o Palmeiras não tem Mundial? Não, eu não uso. Quem usa isso é a própria FIFA. Então, eu só relato que tá lá. Então tá bom. Então vai lá, procura no site da CBF, da Federação Paulista, do site do Correio da Penha, da Gazeta de Santo Amaro. Você me acha lá onde está dizendo lá e registrado em regulamento que São Paulo fica rebaixado. Não existe. Não, porque o regulamento do torneio anterior previa que não haveria descenso. Ah, então, mas você sabe que foi meio que uma virada de mesa. É engraçado. O Mano... Outro dia teve aqui a companhia aqui do PVC, um amplo conhecedor da história dos clubes, por sinal até palmeirense. Estudioso do PVC. Aqui, outro dia ele esfregou na cara de todos vocês aqui esfregou a verdade nada, sobre tanto o fato. Eu questionei. Então, e ao ser questionado, ele esfregou na cara de todos vocês. Não, pelo contrário. Mauro Betting, outro ex-companheiro seu de Forks. E um abraço aí pro Mauro Betting, parceiro, gente fina. Ex-companheiro seu, um dos caras mais conhecedores... Ele tá cansado de postar lá, de pôr a página do regulamento lá, falando não haverá descenso. Então vocês não podem criticar o Fluminense. O quê? Porque o Fluminense, ele saiu da Série C, tá certo? Cujo ele tinha sido campeão. Ao invés de ir pra Série B, eles já foram direto pra Série A. Naquele torneio lá chamado João Avelange em 2000. E depois eles continuaram ali na Série A. Mas o que tem a ver com o regulamento de um torneio? Ué, porque não tô entendendo. Ué, eles pegaram aí o ano de 2000, eles não fizeram o Campeonato Brasileiro. Eles fizeram aquela Copa lá, João Avelange. Ó, tá escrito ali, o que que é ali, ó. Em 1938, São Paulo... Estadão. Aí, ó, Estadão, certo? Estadão ali, ó. Em 1938, São Paulo fez um apelo aos rivais a fim de diminuir a crise financeira. Palmeiras e Portuguesa, você esqueceu da Portuguesa. Não, eu acabei de falar aqui que houve aí esse... Só que Portuguesa e São Paulo foram pra desfilar. Corinthians e Palmeiras foram pra jogar, quebrar o pau aí a renda pro São Paulo. Eu não posso. Tá no Estadão. Eu não posso dar aval, porque eu não sei se esse link é verdadeiro. Lógico que é. A internet aceita tudo. Lógico que é. A internet aceita tudo. Você tá brigando contra fatos. Outro dia, o nego postou um ingresso lá falando jogo da série B. São Paulo, não sei o que, na série B. E era legítimo, contra o Marília. Né? Então, aí é que tá. É tão forjado aquele ingresso que aquela fonte usada não era a fonte. Não existia aquela fonte usada na época. Essa fonte foi criada depois. Isso comprovada com perito. Peritagem foi feita. Ah, usaram peritagem então a New Roman, vai de Catar. O quê? Foi feita uma peritagem. Foi feita uma peritagem mostrando que aquilo era uma farsa. Por que que a pessoa que postou esse ingresso não chega com o ingresso farsa, verdadeiro? Vocês mostraram bagulho não o quê? Tem. O Badam Palhares não foi avaliar o ingresso. Vai descartar. A internet aceita tudo. Aceita tudo. Aceita se que você dói quiser, menos, cara. A gente na internet consegue provar que você é São Paulino. Eu não, muito pelo contrário. Consegue. Muito pelo contrário. O que foi São Paulino que aí entrou... O senhor tá sendo leviano e será processado. Então processe. O senhor será processado. Porque a internet aceita qualquer coisa. Não, aceita... Não, mas ali é uma matéria digna de um... Não sei. De um jornal. Sei. Não, tem o link. Não sei ali. Qual é o link daquilo. Ah lá, o Estadão. O jornal Estadão. Pergunte ao seu irmão como a internet aceita tudo. Por quê? Aí é fora do ar. Aí é fora do ar. Mas aí que tá lá no negócio ali, ó. Ah. É o link do Estadão, velho. É o link do Estadão. Cara, mas eu não sei. Ah lá, em 1938, São Paulo fez um apelo aos rivais a fim de diminuir a crise financeira. Não, mas hacker tá aí pra quê? Ah, é nada, mano. Aceita que dói menos, velho. Ó, os negros. A CIA anunciou agora que a Rússia conseguiu ajudar na eleição do Trump. Encrenca isso, hein? O verdadeiro guerreiro tem orgulho das suas cicatrizes, cara. Não tem que ter vergonha, não. Ah, mas mano, eu não caiu, tenho uma caiu. Cicatriz que eu posso fazer. Eu não tenho uma cicatriz, é de catar. Mas o Link tá aqui também. Não, mas o Link não é que ele tá aí ou tá lá. Não. Mas não é isso, você não sabe se isso é montagem. Montagem um nada, viu, Link? Pode aí, inserir ó. Um link. Imagina, com o link da própria empresa. Mas mano. É óbvio isso. Se for o link do próprio jornal, você pode ver ali, ó. Deve e ter mais, aí, ó, www.estadão.com. Além de poder ser montagem. Mais uma vez eu vou te falar outra coisa. Véi, você tá aí pra defender esses caras aí, ó. Eu não vou aqui que nem o Domênico que fala. O Renan Calheiros, esses caras aí. Você tá um advogadozinho de uma causa indefensável. E tem mais, eu vou dizer mais aí. Diferente do Domênico, pra mim, não é o que o jornal diz que vale. Daqui a pouco você vai falar que o porco é campeão do mundo também. Porque, não, porque o Domênico vai lá, porque você saiu no jornal. Você fica contestando o Domênico, dizendo, ah, é o campeão do século. Aí você fala assim, ah, só porque saiu no jornal você acha que é campeão do século? É, uma matéria então, da Gazeta Esportiva. Eu uso do seu próprio argumento pra dizer, só porque você acha que saiu no jornal é verdade? Não. Tudo que sai no jornal é verdade? Mas aí que tá, você primeiro contestou. Não, mas aí você tá. Aí cadê você, tá você se pegando? Que diz que existe mídia tendenciosa? Mas de fato existe. Aquela época não existia. Hoje não existia. Ah, não, aquela época entendi. Não existia. Hoje existe. Aquela época não existia. Hoje existe então, tá uma bom. Mídia anti aí que é contaminada aí por alguns jornalistas aí que são clubistas e não gostam do Corinthians. Entendi. Antigamente não existia. Mas você está sendo pego pelo seu próprio argumento. Por eu exemplo, não. Você diz que. Ah, mas a internet aceita tudo. Aceita aí, tudo. Aí que tá. Aí depois trouxemos aí um link de um jornal. Você disse que antigamente aquele jornal ali ninguém sabia o que era. Agora trouxemos o link do Estadão. Mas eu não sei se esse link é verdadeiro. Mas deve ser. E se não é manipulado? Não sei. Não, sei. Não é. Não, não deve? É. Deve? Não, não é. Deve? Não é. Deve? Não é. É o link do Estadão. Deve ou é? Então atenção, galera do Estadão. Entre em contato aqui com a gente, aqui o diretor-chefe aí da redação, para dizer que o link é verdadeiro. Liga aí. Liga aí. E digo mais. O senhor... Liga e depois também vê se quem fez a matéria fez de maneira imparcial. Mas lógico que fez. Se for verdade. Lógico que fez. Não existe jornalista anti-São Paulino. O cara pode não ser São Paulino, mas ele não vai querer ferrar o São Paulo de propósito. Ah, sei. Agora, existem aí jornalistas que não torcem pro Corinthians e que ferram o Corinthians de propósito. Ah, sei, é. É uma vergonha. Só vocês são os coitadinhos. Lógico, né? O Corinthians é um coitadinho mesmo. O Corinthians, se fosse comparado a um povo, o Corinthians é o povo hebreu do futebol. Sim. O Corinthians foi perseguido. Tá certo, coisa foi perseguido e é ainda. Aí o Benjamin acredita nessa história. Para, que você vai ficar defendendo uma história que nem ele acredita. Olha, acabou de mandar um SMS pra mim aqui, ó. Boa, meu menino. É nóis. A Chiquena. Boa, meu menino. A Chiquena Forever. É a Chiquena Forever. Nissan! Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. O Benjamin outro dia falou assim: eu queria ter nascido Sefaradi, porque Sefaradi é mais rico. Ele falou? É mesmo, velho. Você acha que vai ficar defendendo bandeira de Chiquena? Mais rico ainda? É. Mas eu conheço as duas pontas. Eu conheço os Achiquena e conheço o Cefa também. O Matalão é Cefa, velho. São os mais gente boa, não é? A gente vira, o Matalão é da hora. São os mais gente boa. Ó, eu queria lembrar. Atenção, um anúncio especial. Anúncio especial manda. Aqui no estádio 97. Até música de striptease. Manda. Coloca a música de striptease. É tão especial. Que houve? Que é muito importante. É muito importante. Pra nós e pra você, ouvinte do Estádio 97. Vocês sabem que todo ano nós fazemos o resort do Estádio 97. Sabem disso? Sim, sim. Muito bem. Beleza. Nós fizemos no mês de junho passado, tivemos aí o resort do Estádio 97. E estou aqui para anunciar que já estamos a postos para o Resort 2017. Boa! Caraca, velho. É verdade. Não. Atenção! Ó, que legal! Isso Atenção. Que é a organização. E o maior detalhe: resort do Estádio 97 vai acontecer dos dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Aí você fala, mas Sombra, por que tanta antecipação? Faltam 6 meses ainda, etc e tal. Aí é que agora vem a dica mais importante. Mais uma vez, vai ser mais uma vez com os nossos amigos do Bourbon, o Spa Resort Atibaia. Boa! Onde nós já fazemos quase uma década. É. Um lugar fantástico, maravilhoso. Aprovado pelos ouvintes do Estádio 97. Mas o mais importante, nós estamos abrindo uma condição de você poder comprar até o dia 31 de dezembro pelo preço de junho passado. Do ano passado? Aí sim. Porque vocês sabem, o seu salário anualmente é reajustado pelo gatilho salarial que existe, pelas leis. E assim como nós, os hotéis, todo mundo, a conta d'água, tudo tem o seu reajuste de acordo com a inflação. Sim. E logicamente, pro ano que vem, terá um reajuste. para poder honrar com os salários das pessoas que trabalham no Bourbon, na rádio, etc e tal. O que é de praxe, né? Mas nós conseguimos uma situação onde você pode comprar até o dia 31 de dezembro, pagando o preço de junho passado. Aí sim. E parcelando em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Pô, show de bola, então, hein? Agora, nesse momento, nós temos um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação para você que quer fazer a sua reserva do resort pro ano que vem. E vou te falar, Sombra, é um baita presente de Natal. Sim, sem dúvida. Baita presente de Natal, porque você tá na dúvida, fala, pô, não sei o que eu dou. Cara, você vai aproveitar um final de semana fantástico, cara. Fantástico. Então, olha, quem não conhece o Bourbon e a galera do Estádio 97, não pode perder, porque é legal demais, cara. Show de bola. Então, olha, ligue agora na Lotus Travel, 28964665. Repeat. 28964665. O telefone fácil é bom, né? Facinho, é legal. Cheio de meia. É. Verdade. Não é árvore de Natal, nem lareira, mas tá cheio de meia. Nem o pé do Dodô, mas é cheio de meia. 28... O Domênico é uma mania horrorosa, diz que usa 3 pares de meia, né? Meia, é que diz que o pé dele é muito pequeno e ele compra sapatos grandes em liquidação e pra não ficar folgado, ele põe 3 pares de meia em cada pé. Ele acostumou, né? Porque ele, quando fez 12 anos, que a dona Jamila levou ele no shopping, pô, mas Domênico, você cresce muito rápido. Já comprou um tênis, acho que 45, e ele encheu de algodão na ponta. Não, ele usa tênis 45 desde os 11, quantos anos de idade? É. Desde adolescente. Era pra não perder o tênis, né? É, ele enchia de jornal e meias, cara, que ele pé com elefantise. 2896, que imbecil. 28. Não, fui eu o imbecil agora. 28964665. Até o dia 31 de dezembro, é a sua chance de fazer a sua reserva do resort do Estádio 97 pelo preço do resort passado. Tá bom? Top, hein? Top. 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Legal. Aproveite pra você, pra, ó, crianças até 12 anos, duas crianças até 12 anos, num quarto com 2 adultos, as crianças não pagam. Não paguei, cara. Até 12 anos, as crianças não pagam num quarto com um casal. Tá bom? 28964665. Você pode ligar agora, tá bom? Ligue já! Legal. E ô Sombra, vou aproveitar aqui também, vou falar a respeito de uma notícia que eu comentei há alguns minutos, da possibilidade aí de um shake vir aqui pra ajudar a Chapecoense. Ah, mano, rapidinho, desculpa, rapidinho. Claro, claro, claro. Olha, amanhã a Lotus também atenderá as pessoas. Boa, então, se você não conseguir ligar hoje... Ah, legal. Amanhã, entre 9 da manhã e meio-dia, ligue 28964665, você pode ligar amanhã de manhã também no horário comercial, tá bom? Boa, top. E sábado é um dia mais tranquilo, né? Às vezes a galera agora tá na correria, tá na marginal, não pode pegar o telefone, tá só ouvindo a gente aqui no rádio. Mas sim, anota o telefone aí, rapaziada, e ligue amanhã mesmo, porque vale a pena, cara. O resort do Estádio 97 é sensacional. Ô Sombra, aproveitar aqui e agradecer o pessoal aqui também, ó, o Williams, SPFC, o Americano, o Rafael Harada, enfim. Todo mundo falando aqui, o Mauro Lissoni. O Sheik que virá para o Brasil amanhã para dar uma olhada nas instalações da Chapecoense e ver no que ele pode estar auxiliando, é o dono, é o investidor do Paris Saint-Germain, cara. Imagina se o cara tem pouco. Não, esse não tem nada. Imagina se o cara tem pouco. Vem, mano, fazer pra... o que aqui, mano, um cara desse, velho? Tomara que ele venha e dê uma ripa na Chapecoense ali, né, mano? Jesus. Tomara que o cara venha aí e jogue aí um caminhão de dinheiro para que a Chapecoense possa se reerguer, cara. Porque não tem como, cara. Hoje... As pessoas não se solidarizarem com a situação da Chapecoense e dos familiares das vítimas ali também, né, cara? Sempre lembrando, não podemos esquecer, tudo bem, o clube é legal, mas as famílias muito importante. Porque o clube, mais cedo ou mais tarde, ele consegue se reerguer, né, RG? Evidente. E muitas vezes aí os jogadores que faleceram eram os pilares financeiros da família. Então as famílias precisam tá assessoradas também com relação à parte financeira. Tomara que pinte mesmo aí, ó. O pessoal que puder colaborar também com a causa que o Sombra disse a respeito aí do leilão das camisas que o São Paulo utilizou contra o Santa Cruz. Pô, legal demais. Legal, cara. Tem que colaborar mesmo. Boa, galera. É isso aí. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir. Sim. Tá parado, tá prestando atenção aqui. Sim. Fazendo uma rezinha lá. Eu falando do resort, o mano falando um monte de groselha. É. Sequência sempre inigualável de groselha. Pensando na abobrinha. Tá tão desatento, falando agora é Natal, o que eu vou fazer? Não, eu vou pro resort no ano que vem, com os meninos do Estádio 97, etc e tal. Menino, cara, mais novo agora tem 40. tá desatento. Mas de repente... Que pancada, velhinho. Oxi. Eita, desagradável. Quem foi? Sabe quem que bateu na tua traseira? Quem? A a Ivete Sangalo. Ivetinha, bata de novo. Mas olha, você deu sorte. Sabe por quê? Porque a Ivete tem seguro da HDI. Ah, Ivetinha. Ah, Ivete, aí parabéns. Sim, Ivetinha. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora nós vamos até o pedágio Estádio 97 sem parar. Tamo ao vivo com Motinha lá em Rude Ramos, São Bernardo. Alô, Mota! Oi, chefinho, tudo bem? Pô, eu tô triste, cara. Por quê? Disseram que não foi ninguém aí no pedágio. Ó, não tem ninguém, né? Então vamos lá. O EG voltou. Chupa, mano! Papo inferno. O EG voltou. O EG voltou, é. Absurdo, cara. Mas esse couro tá pra pessoa errada, não tá? Não? Onde tá aquele guindaste que tombou na Arena Corinthians, cara? Não, mano, guindaste não, mano. Guindaste sim. Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que estão aqui, chefinho, que já passaram por aqui, hein? Olha, impressionante, viu? Meia dúzia só, você acha? Putz, tem muita gente aqui. Vamos começar, ó, vou tentar. Fala, tem que estar o máximo pessoas falarem, né? Então vamos lá. Qual é o seu nome? Alberto Guimarães, Santo André. Moro a 500 metros do prédio Redondo, que a 97 já esteve lá. Ah, na Avenida Gilda? Exatamente. Uma travessa da Gilda. É, então, pô, eu nunca estive lá, mas eu sei que era Redondo e lá. Tricolor, e só mandar um abraço para todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Alô, Fera. Obrigado. Vamos lá, próximo. Vamos lá, qual é o seu nome, time e o abraço? Meu nome é Diego Janário Correia, sou santista, moro aqui pertinho no bairro Suíço, e um abraço pra todos aí. Falou. Valeu, fera. Vamos lá. Valeu. Nome, time, abraço, manda o seu recado, vai. Meu nome é Edivaldo, moro no Baeta, sou corintiano, eu só quero... Mano, guarda um chupa, Domênico, pra mim na segunda-feira, por favor. Guarda um chupa. Ok, tá com... Boa. O Bano vai guardar. Gosta de Baeta? Oi, chefinho. Hã? Ele gosta de Baeta? Sorvete? Ah, gosta. Não, eu moro no Baeta. Não gosta de Baeta? Nem sei que porra é essa. Tô ouvindo aqui. E nem assistiu o Baeta, né? Vamos lá, próximo, qual é seu nome? O Mota não gosta. Alan. Não, não gosto. Alan de São Bernardo, torcedor de São Paulo. E chupa, mano! Ai, pro inferno. Nossa, o mano tá todo com lábios queimados já. Meu nome é Márcio, sou palmeirense. Eu quero mandar um abraço pro meu sobrinho Renan e pro meu irmão Ivan, que estão ouvindo aí em São Bernardo também. Um abraço aqui pro todo mundo. Alô, nome? Meu nome é Vlamir, eu moro aqui em São Bernardo, em Rude Ramos também, sou palmeirense. E queria mandar um beijo pros meus filhos André e Vitor. Falou, obrigado. Legal. Vamos lá, qual é seu nome? É Wendel. É Corinthians, mano. Boa, Coringão. Omite isso, café. O rato ruim deu a roupa. É Corinthians, mano. Chupa, Domênico. O Domênico não tá lá hoje. O mano vai falar segunda-feira pra ele. Porra, Mary, te amo. Mary, deu beijo, Mary. Safada. Quem isso aí beijou? Ele beijou eu. Você? Ele me beijou. É, beijou. Selinho. É corintiano, né, velho? Esse gosta do Qual é seu nome? Dinei Matias, sou de São Bernardo, Avenida Piraporinha. Chupa, mano! Aqui é nós, tricolor! Não, mano. Vamos lá, qual é seu nome? Danilo, de São Caetano, tricolor. E chupa, mano. E ano que vem é mito no banco e show no campo. Mito no banco, já show no campo, vai! Boa! É, legal isso, hein? Gostei. E aí, Sombra, beleza? Beleza, cara, é mito no banco e show no campo. É isso aí. Ô, Sombrão, meu nome é Newton Borges, né, e sou de Diadema, e queria agradecer o rapaz lá que eu liguei na quarta-feira, e ele sorteou meu nome lá pra ganhar a camiseta, fui lá, até o Mota queria me beijar, essas coisas todas, e é meio que sacanagem isso aí. Então, ô Sombra, queria falar rapidinho um negócio. O que você acha? Assim, o São Paulo tem a mania de pegar os grandes e pegar o... Pegar o time, velho, da base. O que você acha de pegar a base e colocar os pés rapados pra jogar com a base? Que a base tá jogando melhor que esses pés de pato. Ah, cara, eu acho que a mistura aí, alguns experientes, alguns da base, é o que dá a liga. É o que dá a liga. O concreto, o que vai? Areia, vai água? O que mais que vai, mano? O concreto vai areia água, pode, cimento, pode, cal, pode cimento, né? Pode cimento. É, assim. Então, tá vendo? Entendeu? É isso aí. Então manda o seu abraço. Mas beleza. E queria mandar um beijão pra minha esposa aí, André. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Vai, vamos lá. Próximo. Alô, galera. Aqui é o Davis. Aqui do de São Bernardo, Rudy Ramos mesmo. Campeão brasileiro, palmeirense. Campeão mundial em 2017. E é isso aí, velho. Chupa, mano. E um beijo pra minha mulher que tá ali no carro esperando e pra minha filha Manuela. Valeu, galera. Valeu, cara. Valeu. Sérgio São Bernardo Santista. Ô, mano. Você tá com a Taizinha por quê? Você deu um rim pra ela, velho? Ela é muito bonitinha pra você, ô Zé Mané. Bonitinha. Ué, cada um dá os pulos que pode, velho. Por exemplo, você, velho, feio desse jeito, só vai achar um saco de arroz. E olha lá, velho. Faz um buraco numa abóbora, velho. Cada um dá os pulos que pode. Tipo... Faz um buraco numa abóbora, velho. Que é a única coisa que você vai conseguir, velho. Vai te catar, velho. São frango, Zé Mané. Eu não tenho culpa. Um abraço, Deus, mano. Deus gosta mais de mim do que de você, trouxa. Aqui é o Franklin de São Caetano. Sim. Queria mandar um abraço aí pra todos os capoeiristas aí de São Paulo, do ABC. E ao Grupo Erê Capoeira aqui de São Caetano. Grupo Erê. A Adriela Luz aí que curte vocês aí no resort. E mandar um super beijo pra minha esposa, que hoje é tapa na camurça. E ô, amigão. Aproveita e dá uma giratória no queixo desse último aí, velho. Te dou 20. Não, então, mano, sem violência. Vamos lá. Nele é só beijinho. Capoeira, né? Vamos lá. O Domênico que é louco por um berimbau, né? Ele curte. Ah, adora. Ele adora tocar. Adora. E o Domênico, vamos lá. Ele gosta de ficar no meio da roda da capoeira, assim. Ele falou, meu, eu gosto daqueles caras criolão, grandão, assim, pulando no tal, assim, quase pegando em mim. Nossa, o Domênico, ele esconde, legal, né? Essa coisa não, machão, vai matar aquela coisa meio de força bruta, aquela coisa... Olha, lembra do filme, hein, velho? O cara depois mata, velho. É verdade, vai, beleza, qual é seu americana. Nome? O Domênico é o Daí, general. André, sou corintiano, manda um abraço aí pro mano, pra turma da Energia 97, um abraço pro time do Só Pingão de Santo André. Só pingando. Obrigado, só pingando, vai. Só pingando. Oi, Eduardo, do Tricolor, de São Bernardo. Queria mandar um abraço pro Edgar, que tá fazendo aniversário hoje. Tô indo pra lá tomar muita breja. E um abraço pro Ricardinho. Abraço a todos. Abraço, vamos lá. Perguntar uma coisa. Não, sem pergunta. Você falou que a Série B da Libertadores era sul-americana. E agora que vocês vão disputar, o que você me diz? Vamos estar na Série B. Ué. Chupa, mano, que é palestra! Fazer o quê? Vai, vai, rapidinho, vai. Pra dar tempo pra todo mundo, vai. Éder Luiz, aqui de Rudy Ramos. Queria dizer um chupa mano, um abraço pra Camila Felizardo que tá ouvindo a gente aí. Rafael de São Bernardo, Tricolor. Só queria falar parabéns, Domênico, pelo Mundial. Porra, velhinho, não acredito nisso, velhinho. Daniel Hiro, palmeirense. Chupa mano, aqui é Enia. Sou Tayan aqui, Rudy Ramos, São Bernardo, palestrino, campeão. Mandar um salve aí pra galera aí, Saiti da Nespresso. É nóis, galera. Valeu, Domênico. Mas pra começar, Enia é a mulher do Enia. Meu nome é Marcos, de Santo André. Quero mandar um abraço pros meus filhos, Gabriel e Vitor. E dizer que o Verdão é campeão do mundo. É isso. Nossa, o que a droga faz, cara? Isso é um problema de autoafirmação. Aqui é Mauro, palmeirense de São Bernardo. Quero mandar um abraço pro meu filho André, meu amigo de estádio. Chupa, mano! Meu nome é Leonardo Januzzi, aqui do Rudy Ramos mesmo, sou corintiano. Quero mandar um abraço pro meu irmão Felipe, meu primo Marcos Paulo. E parabenizar o programa aí, que é excelente. Obrigado. Valeu. Boa noite aí, galera da estádio. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou palmeirense. Queria dar um abraço em vocês aí, todo mundo aí. Agradeço aí pela participação em horário no ar aí. Uma boa noite. Vamos lá, falta só nós dois, vamos. Meu nome é Edivaldo, palmeirense de São Bernardo do Campo. Queria mandar um amo ela pra minha namorada, Amanda. Ela tá ali, mano. Opa! É hoje. Vamos lá. Opa, é o Júnior daqui de São Bernardo, São Paulino. Mandar um amo ela pra minha namorada que tá me esperando no carro. Um beijo pra minha irmã. E um Senta Pedale Rosna, mano. Rosa? Rosna, é? Rosa, mano. Rosa, vocês lembram? Rosa, que... não, Rosna. Rosna. Ela quer namorar com você, mano. Ele quer mandar Rosa. Que outro dia eu mando Rosna. Rosna. Não, eu é Rosna, aquele Rosna. Eu quando olá, jogo pessoal, videogame, eu rosno mesmo, cara. Rosna. Olá, pessoal. Boa noite, sou o Vitor. Queria agradecer a todos pelo programa. Primeiro campeão mundial, palmeirense. Mandar um Feliz Natal, um próspero ano novo pra todo mundo e é isso aí. Tchau. Alô, pessoal. Então é isso, gente. Motinha, vamos lá, chefinho. Queria agradecer a presença de todos em São Bernardo. Aliás, todos estão aí também pra aprender como que funciona o Sem Parar. E fica a dica, exatamente, né, cara? Fica essa dica muito importante, porque principalmente no fim do ano e carnaval, as pessoas falam assim, puta, vou pegar aquela, né, fila, pedágio, etc. Então, quem tem o adesivo do Sem Parar, passa mais tranquilo pelo pedágio. Então, para todo mundo que foi aí, além de falar com você, conhecer um pouco mais sobre o adesivo do Sem Parar. Então, o pessoal que quer ter o adesivo do Sem Parar no carro, ter toda a praticidade do Sem Parar, tem que acessar lá, semparar.com.br, ou baixar o aplicativo do Sem Parar, aí vai saber onde adquirir o adesivo do Sem Parar para deixar a sua vida mais fácil. E não é só pedágio, viu? Cancelas de shoppings, de um monte de estacionamento que você não precisa depois ir pagar no caixa, é verdade, né? Com certeza, facilita muito, né? RG, outro dia eu fui num shopping, não vou fazer propaganda do shopping, mas tiveram um negócio muito legal. Lá tem o Sem Parar. Sim. Aí você pega o ticket do Sem Parar e você deixa no wallet, por exemplo. Sim. Você deixa no wallet. Você passa assim, só escaneia ali no negocinho, teu carro, o nego já entrega, não precisa parar, passar, pagar. Pegar, é, cara. Nossa, cara, tá catando louco. Moedinha. Olha, e essa época... E, velho, e quando você chega com uma nota, por exemplo, de 100 pra pagar um estacionamento de 9,90? Sim, nossa. A mulher do caixa, ela, como faz humano, ela rosna. Pra ela te olha assim com a cara. Ela rosna. Quer ver o ela diabo, rosna, mas não quer te ver. Oh, é. E sem contar, e pra achar, às vezes aí você tá no final do expediente no shopping, Sombra, por exemplo, você foi no cinema. Aí não é todo lugar que tá com o caixa aberto, RG. Aí você tem que rodar o shopping, sim, inteiro. Você vai dar uma volta na porra do shopping inteiro pra poder achar um caixa desgraçado que tá lá pra trabalhar. Eu uso muita estrada, cara. O que me levou pro Sem Parar é aquele maldito que deixa pra chegar na cancela, no guichê lá. Ah, vou pegar o dinheirinho. Ali é que ele vai pegar o dinheiro, cara. E às vezes aquele saquinho de moeda... Vai contar moedinha com moedinha, velho. Não dá, não dá. Aí você pega. É isso aí. Putz, quando eu não tinha o Sem Parar, já de casa você parava o dinheiro ali, as moedinhas. Não, ali. O cara deixa pra pegar lá, cara, na hora que para. Puxa, tá louco. Nossa. É isso aí, chefinho. Então, boa, queria agradecer a todo mundo. Todo mundo teve aqui, ó. Muita gente, ó. Muito obrigado mesmo, de coração. É galera, pra vocês o tchau. Falou! Falou, valeu! Falou. Ah, esses são os que... Chupa, mano! Chupa! Nossa, podia vir uma carreta agora, velho. Podia vir uma carreta sem agora. Sem parar? Não, mas o moto ia servir de mártir, cara. O Luther King não é mártir até hoje? Todo mundo, pô, o Luther King aí. Se fosse pra chorar por alguém no programa, mas agora eu vou chorar pelo moto. Carreta sem parar? Você tá sugerindo? Mas, RG, que conhecesse pela... Não é nem arcada, pelo DNA, velho. Pra fazer essa enquete, por quem você choraria? Ah, não é da moto. Mas você chora pouco, esquece rápido. Né? Já era, né? Tá bom. Já era. Morreu. Tá bom. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Temos mais algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp rapidinho. Manda. Boa noite, galera do Estádio 97. Gabriel de Osasco. Romano. Depois que o Corinthians pisou no Japão lá em 2012, nunca mais teve tsunami. Nunca mais teve terremoto daquela proporção. Ah, teve sim. O Coringão é tão abençoado que pisou lá, acalmou as placas tectônicas. Não, mas é verdade, cara. Se o Japão hoje voltou a ser uma potência, foi graças à torcida do Corinthians com seu humilde dinheiro. Mas teve terremoto no Japão recente, isso é louco. Imagina, o terremoto de grande escala mesmo que matou inúmeras pessoas no Japão foi em 2011 ou 12. Foi 2012 mesmo, o mesmo ano que o Corinthians foi pra lá. Que absurdo. Ó, o Japão passou por um vazamento nuclear, por terremoto, por tsunami. Aí a torcida do Corinthians falou, esse é o ano. Deus escreve certo, por linhas tortas, RG. Fez o Corinthians ganhar a Libertadores de forma invicta contra o Boca. Fomos pro Japão e reerguemos aquela potência. Porque nós chegamos no Japão, eu vi um monte de japonês assim, tipo, franzino, sabe? Os caras estavam se reguendo, quanto mano. Mais, ah, imagina. Quanto Tóquio mais, tava meio assim derrubado. Quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço que você precisa de estudos, cara. Por quê, RG? Não, você tem que ser estudado. A torcida do Corinthians ajudou o Japão a se reerguer, cara. RG. Foi bonita, cara. Foi bonita a situação ali. Cara, na boa, como que a gente pode trazer tragédias na vida de um povo e colocar o futebol nessa história? É. Não, mas aí que tá. É claro que pode. É que é mais uma tragédia que levaram pra lá. O Corinthians, ele fez pro Japão o que proporcionalmente eu espero que o Sheik faça pra Chapecoense. É isso. Ué, mas é verdade. Ah, dentro amor. De uma tragédia, o cara tá que vindo amor. Pra ajudar. E a torcida do Corinthians fez o mesmo pro Japão. Tem que ser estudado. Associar tragédias de um povo a um clube de futebol que mal as pessoas conhecem Small. Que? Small seu furico, rapá. A torcida do Corinthians chegou lá com o seu dinheirinho contado, suado, e deixou pra aquela potência que é o Japão, que merece todo o nosso respeito e carinho. Eu não sei, viu? Os caras me embarcaram com... Bom, sei lá, deixa eu ficar quieto. De catal. Fala, galera do Estádio 97, tudo bem? Tudo. Aqui quem fala é o Ludinei Picelli. Eu falo aqui de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. E eu queria saber de vocês aí, por que vocês nunca comentaram, ou pelo menos eu nunca ouvi falar, vocês comentando sobre o técnico do Londrina, do meu tubarão, o Claudio Tencati. Ele é o técnico mais longevo do Brasil atualmente e ele está fazendo um bom trabalho lá no Londrina, um ótimo trabalho. E quem sabe um dia ele poderia cair aí para um time do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Isso. Não é verdade? Beleza? Um abraço para todo mundo. Eu adoro o programa de vocês. Eu escuto todos os dias aqui pelo aplicativo. Um abraço. Até obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Agora, esse longevo é quanto? Quanto tempo tá esse cara? Não, mas não sei. Deve ser. Porque por ignorância nossa... Não dá para falar. Não era o Ricardinho que estava lá? Mas eu vou buscar a história dele e trago aqui segunda-feira. Não para na clube. Não, mas o Ricardinho não ficou tanto tempo assim. Não. Não era no Londrina. Não era no Londrina. Não. Não, esse que ele falou, no Londrina. Não. Amigo, é falta de conhecimento nosso, né? Londrina? É, vamos procurar saber um pouco mais. Vamos segunda-feira nos aprofundaremos no tema. Mas também não adianta ser que nem o Arsène Wenger, que fica lá no Arsenal e não ganha mais nada faz 200 anos. É. E também não adianta trazer pro Corinthians e ficar 2 meses. O pessoal não manda o Wenger embora porque não dá pra pagar a multa, é muito caro, RG. Pô, imagina. A multa, né? Só fundo de garantia. De registro, né? Mais uma mensagem aqui. Vamos. Salve, galera da energia. Salve. Eu sou o David da Vila Congonhas, tenho 21 anos. Tem uma pergunta aí pro mano aí. Fala quem aí, é parça. Melhor, mano? É. O Hernani Brocador ou o Jô? Brocador. Abraço. Jô ou Brocador? Então, o Brocador, Sombra, ele teve uma boa passagem no Flamengo naquela época lá que ele foi artilheiro e tudo mais. Mas jogador por jogador, os dois no auge, eu acho que o jogo conseguiu ser melhor. Mas eu acho que os dois hoje eu não traria nenhum. Pra falar a verdade, eu não traria nenhum. Mas auge por auge, eu acho que o jogo foi melhor. Mas se dependesse do Benjamin, o ataque ia ser Jô e Brocador. Não, o Benjamin não é... Ele é fã do Brocador. Não, mas o Benjamin sugeriu aqui o Emerson Sheik outro dia. Quiser jogar com o Jô, ele Brocador, quer o Sheik de volta. Pro banco, pra titular tem que ser Jô e Brocador. Ainda bem que o Benjamin não é diretor de futebol, mano. Olha, ele sugeriu de novo a contratação do Paulo André. Oh, ele falou do Carlos Alberto. Ele falou do Emerson Sheik. Ia bancar o Oswaldo. Olha, Corinthians by Benjamin. Christian de volante, Carlos Alberto na meia, Brocador, Jô. Ia bancar o Oswaldo. Paulo André na zaga. Hã? Paulo André na zaga. Ia bancar o Oswaldo. Ia bancar o Oswaldo dirigindo isso aí. Ele ia bancar, velho. Eita, nossa. Benjamin não pode ficar falando de presidente, não. É por isso que o Benjamin não pode acender o fogão da casa dele, velho. Responsabilidade zero, velho. Não é, o cara nunca entrou num açougue, não pode dirigir time de futebol. O Sammy, velho, na hora que o fogão tá aceso ali, alguma coisa, fala, pai, tá quente o forno, não chega perto. É o Sammy que dá bronca nele, velho. Benjamin, faz o merchan. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com um extra gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Ah, Benjamin, viu? RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br, porque hoje não tem boné, vai chegar mais. O Roberto Toca, lá da Vista Aérea, vai mandar mais bonés pra nós. Foi o Leandro Sequeira. Aê, Sequeira! Sequeira ou não queira, mas ganhou! Sequeira ou não queira, você ganhou a camiseta. Com apoio de fitcamisetas.com.br. É isso aí. Boa noite pra todo mundo. A gente volta na segunda-feira com mais Estádio 97 aqui na Energia. Até semana que vem, até quinta-feira, estaremos ao vivo fazendo o programa. Com certeza. E lembrando, hein, já estão abertas as vendas do resort do Estádio 97 com uma promoção mega especial. Até 31 de dezembro, você paga com o valor do último resort. Aproveite, parcela em 6 vezes, cheque, cartão. Ligue 2896-4665, mano. E só passar a informação aqui, Sombra, agradecer aqui o nosso amigo Rogério Silva. Sim. O Arsene Wenger do Paraná, lá, o técnico do Londrina, mano, ele assumiu em 21 de abril de 2011. 2011? São 5 anos. É. E o terremoto no Japão aqui, o Pedro Henrique me lembrou que foi em 2011 mesmo, 6 de abril de 2011. Ou seja... Agora, mais importante que 5 anos, ganhou o quê com Londrina? É, eu não vi o Londrina na Libertadores, eu não vi o... Não, não precisa estar na Libertadores, mas foi assim... Foi irônico agora, você pra foi pra mostrar que o cara tem... Tem que ter... Londrina... Ganhar um Paranaense... Não era o... Ganhou o Paranaense? Salvo... Não, acho que não. Salvo... O Paranaense tem um rodízio ali entre Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. Esse Londrina não... acho que fez pacto aí com um time grande, pra negócio de jogador, intercâmbio, é uma... Era o Corinthians uma vez, não era? Quem jogou... Não, não era o Corinthians, não. Parecia com o Bragantino e com a Ponte Preta. Teve um time aí que o Londrina entrou nessa. Mas quem foi o time que jogou? Foi o Palmeiras que jogou recentemente com o Londrina, que foi até o jogo no Estádio do Café. Ou foi o Santos? Palmeiras. É isso aí. Muito bem. Bom fim de semana pra todo mundo. LG, que agora tá indo pra uma reunião, que ele vai tentar convencer o Robinho a voltar pro Santos. Diz que a coisa tá pegando. Vamos ver. Volta LG nada. Tá indo pra reunião, vamos ver. Tô indo aí, pra segunda... Santa Isabel. Tá, mas a reunião vai ser lá na fazenda do LG, onde ele sempre vai matar um boi pro pessoal curtir lá a volta do Robinho pro Santos. A chance do Robinho pisar em Santa Isabel é só se ele for sequestrado, cara. Sério. Estádio volta na segunda. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. The Groove of Brazil is hot. This is DJ Radio Mission. Dicos Groove Radio Show. 2 da manhã. Energia. Em março. Mais uma mega festa do Energia na Veia. Aguarde. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Música eletrônica. É aqui. Energia. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. O maior festival de música eletrônica do Rio de Janeiro chega a São Paulo. Euforia em Wonderland. Sábado, 17 de dezembro, Fazenda Vale dos Sonhos, Itu, São Paulo. Ao lado do Maeda. Grandes nomes da música eletrônica mundial já confirmados: Quintino, Bass Jackers, Popoff, Berg, Vini Vici, Mandrágora, Croácia Squad, Malik Mustache, Cânio e muito mais. Vendas, bilheteriadigital.com ou lojas Tentbit. Euforia, sábado, 17 de dezembro. Vendas, lojas Tentbit ou bilheteriadigital.com. Realização, The Mind. 21 Pilots. Energia.

How did this happen? Every time I look away, I still see you. Just like a daydream, on a warm and sunny day, I reach for you. Am I finally seeing the light of a man called Mr. Right? This is heaven. House Music House Music Night Sessions.